Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar de uma franquia interessante, legal, que eu gosto bastante. E que o primeiro filme é um ponto de referência para os filmes de ação, na minha opinião. Hoje iremos falar da franquia de filmes Bourne. Ah, que delícia, cara. Oh yeah. Delícia. Finalmente a gente vai falar de espiões de verdade. E muita ação, muita porradaria, muita fuga de carros. É muita luta em espaços enclausurados. Pois é. Ah, aqui é o Sage, desde a identidade. De Bourne, o Matt Damon causa um prejuízo milionário para o governo americano. Porra! É gasto pra trazer de volta, é gasto pra procurar. Caraca! Aqui é o Vira e parem de abandonar o Matt Damon em todos os lugares possíveis. Na água, no espaço. É perdido em Marte, é no espaço, é numa cidade qualquer. É foda, cara. Coitado dele. Ah, aqui é o cabeça. E se você nunca entendeu o conceito de retcon, com Bourne você vai entender. Porque é retcon atrás de retcon, atrás de retcon, atrás de retcon. Então, hoje iremos falar sobre a franquia Bourne, que ela é uma franquia do cinema de ação e espionagem. Fala sobre um assassino do governo americano, o Jason Bourne, que sofreu uma forte amnésia e agora tenta saber a verdade sobre seu passado enquanto ele é perseguido por todo mundo. Eu acho interessante porque é uma franquia que ela usa um trope clássico, seja de jogos, até um pouco de cinema, que é o herói sem memória. O herói que não lembra do seu passado. E não só isso, né? Ele usa isso como uma busca por redenção. Sim. O Jason Bourne, querendo ou não, ele sempre tem essa busca dele, não só pra saber quem ele é, mas tentar corrigir aquilo que ele fez quando ele não era quem ele queria ser. E até inconscientemente, né? Você vê que muitas vezes ele age de forma inconsciente, tentando, como o Tente falou, conseguir a redenção. Então eu acho que é bem interessante que eles usam esse trope, né? Esse que é clássico, mas de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito legal, e que eu acho que, assim, poucas vezes foi feito de uma maneira tão completa, tão extensa como foi feito aqui. Até uma parada muito interessante na franquia, que é uma franquia de espionagem, querendo ou não. A gente tem várias no mercado, jogos, livros ou filmes. Acho que a de filmes mais famosa a gente até falou aqui no Projeto X, que é o 007. De jogos você tem o Splinter Cell e o Metal Gear, mas eu acho que a do Bourne, querendo ou não, ela tem, assim, uma pegada mais realista. É o mais realista, eu acho, que a gente tem. Assim, você tem a fantasia, tem, porque você tem que ter a fantasia pra entreter as pessoas, mas ele tem uma pegada muito forte no real. Porque, assim, se a gente saísse do 007, que era, né, que a gente até comentou, era bem próximo de uma galhofa, assim, que foi uma coisa bem exagerada. Isso. Depois disso, você teve Missão Impossível, que era um pouco mais real, mas ainda é megalomaníaco. É, bem galhofa. Não sei o quê. E, né, e mega coisa, você tem... Tem que ser sempre muito grandioso, né? Ele sempre tem que fazer algo a mais do que ele é pra poder vender o próximo filme. É ele escalando a porra do prédio em Dubai, não sei o quê, ou máscara. Do avião lá, você tá maluco, velho. E esse filme, ele realmente, ele é muito, muito real. Que eu me lembre, tirando aquela chave que ele usou no segundo filme, que é uma chave meio chave que abre tudo, não tem nenhum tipo de tecnologia mega avançada. É, assim, a única parada que eu reclamaria dos filmes é o time-lapse dele. É tipo assim, ah, estamos indo pra França, pra estamos na França. Mas eu acho que ele deve dar aquele entender que, tipo, é coisa de filme, eu entendo. É, ele corta um tempo que você não precisava ver, né? Só pra falar, então, que essa franquia já teve 4 filmes lançados para o cinema, sendo que o 4º filme não teve o Jason Bourne, já que o Matt Damon, ele não assinou contrato pra esse filme. Ele acabou saindo dele, não quero participar. Ele ia gravar, aí tiraram o diretor, ele falou, então não gravo mais. Pois é. Não quero, se não é o meu diretor, eu não quero. E faça essa porra sem mim. E fizeram. E não foi lá grande coisa. É, então, foi mais ou menos. É uma merda. Mas agora já tem o 5º filme da série que será lançado esse ano, 2016. Tá chegando com a volta do Matt Damon fazendo novamente o Jason Bourne. Voltou o diretor, ele falou, beleza, eu participo de novo desse filme. Ah, que maneiro. Agora eu faço. Que beleza. Estamos numa época onde tudo tem revival. A gente já falou isso, que a produção criativa de Hollywood acabou. Então eles estão fazendo revival, reboot de tudo. Então, tudo. Todas essas grandes franquias, elas têm que ter continuação. É como a gente já falou, é 007, tem que ter 007. Se é o Missão Impossível, tem que ter Missão Impossível. Se é Velozes e Furiosos, tem que ter 8 Velozes e Furiosos. Do Jason Bourne, eu não reclamo. 4º filme pra mim não existe. Pra mim não existe. É igual o Sage com o 4º filme do Indiana Jones. Não existe essa merda. Sabe por quê? Porque não é, cara. Eles estavam tentando fazer algo só pra vender. então eles estavam indo no hype. Não é Bourne, entendeu? Eu concordo, mas assim, ele não é ruim ao ponto de estragar, eu acho. Porque não. Ele não macula o Jason Bourne, entendeu? Não, essa é a parada. Não precisava ter se chamado Bourne. A gente já falou várias vezes, entendeu? Era só mais um filme de espião que eles podiam ter botado no mesmo universo, entendeu? Mas não precisava ter chamado Bourne. Pra mim, o quarto filme da franquia é agora, entendeu? Uh-huh. Porque você só sabe quando é Bourne, quando alguém olha na câmera, vê uma foto e fala, puta que pariu, é o Jason Bourne. É o Jason Aí você Bourne. Sabe quando alguém da CIA fala isso. De novo esse cara, velho. Da mãe. O pessoal de contabilidade lá, de economia, caralho, vai ser uma merda esse mês, né? Porra, orçamento vai pra espica. Nossa, vai mandar gente embora. De novo, ah, chega. Vai morrer puta quantos? Aí. Porra, vai ser uma bosta. Antes de a gente falar dos filmes, vamos falar um pouco da origem do Jason Bourne. Afinal de contas, ele é um personagem vindo de livro. Sim. Olha como aí, sempre, né? Na época da Guerra Fria. Ele é um personagem criado em 1980 pelo autor americano Robert Ludlum. Ele foi usado na trilogia de livros escrita pelo autor. A Identidade Bourne, lançada em 1980. A Supremacia Bourne, de 86. E o Ultimato Bourne, de 1990. Eu falo que é uma trilogia escrita pelo esse autor, porque depois o autor, ele acabou não escrevendo, ele morreu, mas ele repassou a escrita, né, pra um outro autor. Uhum. E apesar desses três livros, né, ele ter os mesmos títulos dos filmes da franquia, os filmes são um pouco baseados nos livros. O primeiro livro, ele tem a premissa inicial, ok? É um cara sem memória, ele descobre um negócio lá da conta, que ele tá implantado no corpo dele, vai pra Suíça, depois ele vai pra França. E pronto, acabou isso aí. Depois, aí segue outra história. Tipo, essa é uma parada legal, que você falou que os livros foram lançados na Guerra Fria, na mesma época que o Tom Clancy começou a escrever também, né? Também, esse períodozinho. Também. Então, você vê certas semelhanças entre os dois, principalmente com o Jack Ryan, né? Uhum. Que é o Shadow Recruit. Embora o Tom Clancy, ele seja um civil, que ele tem muito conhecimento militar, né? Isso, sim. A gente falou dele já. E o Robert Ludlum, ele é um cara que ele gosta mais dessa parte de romance, de espião e tal. Ele tem muitos livros. Se eu não me engano, ele escreveu cerca de 25 a 27, todos best-sellers no New York Times, uhum. Mais vendidos, pra ter uma ideia. Só que o Robert Ludlum, ele já morreu, mas ele deixou todo esse... Os dois morreram, né? É. Até parece que é uma coincidência. Eu acho que não, hein? Acho que a gente tem que tomar cuidado nesse cast. Estranha forma como morreu o Robert Ludlum, porque em 2001, ele morreu na casa dele, durante um processo de recuperação, que ele tinha sofrido queimaduras graves, que aconteceram por causa de um fogo misterioso, acontecido um mês antes. Vocês lembram do filme 4? É. Mistério. Então. Não quero falar nada, né? Não quero fazer nenhum tipo de indireta aqui pro governo americano e tal. Mas aí o cara olhou e falou, porra, esse negócio dele. Os caras estavam na nossa frente o tempo todo, né, cara? É, ele, o Robert Ludlum, ele morreu durante a produção do Identidade Bourne. Então ele não viu o filme, né, sendo lançado. Só que aí, né, teve um outro autor, o Eric Van Lustbader, que ele continuou a sequência de livros do Bourne. Com autorização escrita, né, na herança do Robert Ludlum. E aí, em 2004, saiu o primeiro livro do Eric Van Lustbader, né, O Legado Bourne, e depois disso já saíram mais 8 livros, pra ter uma ideia. Porque daí os filmes também alavancaram a franquia de livros, né, então assim, eles se retroalimentaram de certa forma. E se eu lembro bem, ele escreveu, acho que uns 45 livros, o Eric Van Lustbader. Eu lembro que meu pai falou uma vez pra mim, porque meu pai disse que tinha uma série de livros quase inacabável do Bourne, porque, ó, eu lembro que ele falou que tinha o Legacy, que é o que vai sair agora, que é baseado nele, correto? Legado Bourne. O filme Legado já saiu, né? Que é o que o filme já saiu, você não considera. Que também não tem nada a ver com o filme, né? Tem nada a ver. Não, não tem. Ele só é baseado. Não, só o título. É só o título. É, tem o A Traição Bourne, tem a Sanção Bourne e a Decepção. Eu lembro desses três. Mas eu acabei de ver na internet que tem livro pra caralho. Já falei. Tem o Legado e mais 8 livros, pra ter uma ideia. Ó, em 2014, acho que foi o último que lançou, que é Ascendência Bourne. Parabéns. Eu preciso fazer isso, que assim, eu acho muito maneiro todos os filmes terem essa parada, sabe? Tipo, o Ultimato Bourne, a Identidade Bourne. Eu acho muito louco. Eu acho muito maneiro isso. É tipo assim, eu não preciso... Eu posso botar só palavras de destaque, assim, junto com Jason Bourne, que vai vender. Tipo isso. É, então, é. Tipo, o Ultimato Bourne. Qual foi a última vez que você viu um filme com a palavra Ultimato? Porra, é Ultimato, muito maneiro. Ultimato, que é bom, né? Eu quero agora que saia um filme chamado Resgate Bourne. O pessoal vai ter que resgatar o Matt Damon agora. O Resgate do Soldado Bourne. Caraca. Nossa, isso é muito bom. Mas, tipo, assim, eu nunca cheguei a ler um livro. Eu não sei, tem algum livro publicado aqui no Brasil do Jason Bourne? Tem vários. Tem vários? Tem vários. O Robert Ludlum, ele é um autor famoso, né? Então, cara... Você dá uma procurada aqui na Amazon. Ele é um autor famoso. É que nem os livros também que se pode encontrar do... Como a gente falou, Tom Clancy. Também tem. Famoso. Sim. É que o Tom Clancy, ele ficou mais famoso depois que teve incentivo da Ubisoft, né? É, os jogos, né? Os jogos deram... Os jogos e tudo mais. Bastante. Então, assim, as pessoas que gostavam já dos livros, já da mitologia que ele escrevia, então já procurava, mas assim, ele alavancou pra uma cultura mais jovem com os jogos. Uhum. Então, o Bourne não teve meio isso. Essa pegada assim. Olha, mas assim, ó, best seller no New York Times. É. Todos os títulos, é. Cara. Então. Por que não vai ter aqui no Brasil? Mas essa parada, best seller no New York Times, que é nos Estados Unidos, entendeu? É. Agora, se você for ver o filme, não espere a mesma coisa que você vê no livro. A pegada é outra, a linha é outra, o sistema de espionagem é outro, pra ter uma ideia, porra. É mais uma espionagem mesmo, né, no livro. Exatamente, infiltração, espionagem. Livros que falavam de Guerra Fria, ele tem muito uma pegada bem mais lenta, bem menos corrido, como são os filmes. Tipo a Caçada ao Outubro Vermelho. Exatamente, Caçada ao Outubro Vermelho é um ótimo exemplo. Mais detalhista, mais lenta, mais informativa. Exatamente. Vamos contar um pouco de historinha. Historinha, que eu gosto dessa parte, cronologia, né? Você já adora. Eu gosto de contar de como surgiu todo esse processo pra chegar até os filmes, né? Vamos lá, então. Senta que lá vem história. Bom, o livro do Identidade Bourne saiu em 1980 e foi um baita sucesso, assim como todos os outros livros anteriores e posteriores do Robert Ludlum. Então a galera ficou curiosa com esse livro. Aí, em 1981, um homem chamado Anthony Lazzarino, que operava uma empresa chamada Windwood Glen Productions, adquiriu os direitos para produzir o filme da Identidade Bourne. A empresa vendeu os direitos depois para a Orion Pictures, uma empresa americana de produção e distribuição de filmes, em troca de 3,75% dos juros da receita e uma apresentação também de crédito. E essa Orion Pictures, ela tinha sido nascida como uma joint venture entre a Warner Bros. E 3 executivos da United Artists. Só que a Orion Pictures depois ela acabou cortando laços de distribuição com a Warner Bros. Em 82. Ela queria distribuir seus próprios filmes. Aí, como parte desse acordo, em 1982, a Warner Bros. Adquiriu os direitos de filmes da Orion Pictures, compradas até esse ponto, obtendo assim os direitos da Identidade Bourne. Então, toda essa parte aqui do filme Bourne aqui pertence ao Warner Bros., no fim das contas. Aí a Warner tinha, assim, esse tempo, né, esse direito de produção do filme do Jason Bourne. Como ele foi comprado em 81, na verdade, ele tinha, então, mais 18 anos pra produzir esses filmes. Caraca, 18 anos! Caraca, é muito tempo. Pois é, o Robert Ludlum, acho que ele vendeu, sei lá, pô, fez um acordo tão estranho com o Lazzarino, cara, no fim das contas, ó, é, né? A Warner conseguiu adquirir esse negócio. Em 83, a Warner até tinha planejado lançar esse filme, né, da Identidade Bourne. Ela tinha até chamado Burt Reynolds pra fazer esse filme. Olha aí, ó. Caraca. Fazer Jason Bourne. Nossa, ainda bem que não. Só que problemas na agenda do ator, então esse filme acabou nunca acontecendo. E aí a Warner acabou deixando na gaveta esse filme. Ela nem tinha comprado pra valer, né? Ela acabou adquirindo no bolo da Orion Pictures. Em 88, ela acabou até fazendo um filme pra TV. Foi transmitido no canal ABC e é fortemente adaptado do livro e estrelado pelo Richard Chamberlain e a Jacqueline Smith. Eu até que eu gosto relativamente, considerando o que tinha. Mas é longe de ser um sucesso. Não, é porque, primeiro, é um filme pra TV, né? Assim, é grandão, 3 horas de filme, dividido em 2 partes, mas é o que tinha, né? Naquele ritmo de 88, com aquele dinheiro minúsculo que gastou nesse filme pra TV, ok? Ele é um filme bem fiel pro livro, bem fiel. Tirando algumas discrepâncias, né? Alguns pequenos pontos, mas de resto, eu acho que dá pra entender. Se você quer ler um pouco o livro, pode ver esse filme pra TV. Tem no YouTube, dá pra achar. Tá, legendado até em inglês, pra ter uma ideia. Dividido em 10 partes. Cara. O link. Assim, mas dá pra achar. Eu não acho, assim, um filme tão ruim assim. Mas também não é uma maravilha. Não foi gastado tanto dinheiro pra fazer um filme maravilhoso, né? E a Warner também não tava nem aí. Assim, ah, faz um filme pra TV, tá bom, vai. Ok, ok, faz, né? E ela não tava nem aí, né, com o filme do Bourne, né? Tanto assim que chegou em 1999, né, passou os 18 anos de direito de fazer e adaptar um filme. A Warner Bros. Ela acabou retornando esses direitos, né, tranquilamente pro Robert Ludlum. Então, ó, passou os anos de direito aqui, ó. Pode ficar com ele de volta. A gente não quer. Não precisa. A gente não vai fazer nada com eles, né? Então, beleza. Tá de volta. Aí, né, tem o Doug Liman, diretor que ele tinha ganhado fama graças a alguns filmes, o Swingers, né, Curtindo a Noite e o Go, Vamos Nessa. E ele tava até que subindo um pouquinho na fama. Ele também, ele tava muito interessado em fazer um filme de Identidade Bourne, já que ele é um fã do Robert Ludlum. Aí, assim que ele soube, né, que esses direitos para adaptação no cinema voltaram para o autor, o próprio Doug Liman, ele pegou o avião, né, que ele pilotava também, né, ele foi pilotando até a casa do autor. O cara tava louco mesmo. Caraca. Tava maluco. Querendo convencer o cara a vender os direitos pra ele. Por favor, vende esses direitos aqui que eu vou fazer um filme decente. Porra, o Robert Ludlum, ele ficou tão comovido, convencido pelas palavras do diretor, ele acabou vendendo esses direitos da franquia Bonnie para a Universal Studios, né? E aí, esse primeiro filme teria o Doug Liman. Caraca, e a gente pensa que é bem normal. Não, você tem um livro bom, vende os direitos pra gente? Caraca, velho. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, saiu em 2002 o filme A Identidade Bourne. These people are threatened, my family, my babies. That's Nikwana Wambosi. He goes on to claim that he's just survived an assassination attempt. He says he's got proof. It's us. Someone tried to take him out and failed. What happened? We lost communication with our man. Jason Warren. He failed. You got a black ops agent who's off the reservation somewhere in Europe. You don't know where he is. What the hell are you doing to me? Look, where am I? You were in the water. You need to rest. Wait. Who are you? What's your name? I don't know. I don't remember. I can read, I can write, I can add, subtract. But I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. I don't know where I'm going. I don't know who I am, but I gotta figure it out. Hey. I don't have any papers. Hey! Who am I? Hey, CERT police are looking for an American man carrying a red bag. Just put two cops in the hospital last night. Tim, it's Warren. Can you really bring him in? You! Stop right there! Put your hands up! I think we're past that, don't you? I want Warren in a body bag by sundown. I liked it better when I thought he was dead. Ele foi dirigido pelo Doug Liman, certo? E o filme custou $60 milhões, sendo que ele teve uma receita de $214 milhões. Aí a gente tá aí porque eles queriam fazer muitos filmes. É. O problema é que eles tinham que fazer com a porra do nosso querido e amado Matt Damon. O filme, a gente tem o Jason Bourne, ele é um homem encontrado desacordado boiando na costa do mar Mediterrâneo. Ele estava com roupas de mergulho, levou alguns tiros e agora sofre de uma forte amnésia. Contudo, ele descobre que sabe falar vários idiomas, sabe lutar e sabe usar muito bem armas de fogo. Decidido a descobrir sua identidade e seu passado, ele vai atrás de todas as informações que sobraram a ele dentro do pendrive que ele recebe. Porque naquela época eu acho que nem existia pendrive direito. Não, era um microfilme, na verdade. Não, na verdade era um chip. Era um chip, na verdade. Era um chip, né? Com laser, com números. Né? Uma conta na Suíça. O nome do banco da Suíça e uma conta. Pô, mas é muito massa, cara. O primeiro filme da franquia. Assim, o 2 e o 3. O 3 é sensacional. Mas o primeiro, velho. Eu adoro o 3. Também gosto. O primeiro, o jeito como ele foi dirigido. Toda a maestria. Cara, é sensacional. Que nem eu falei, já começa de todo aquele mistério. Quem é a porra desse Jason Bourne escroto do caralho? Quem é esse cara com roupa de mergulho que a gente acabou de salvar? O cara tá cheio de bala nas costas. E o cara sabe lutar bem, fala vários idiomas. E o cara tá decidido a encontrar quem ele é. Pra mim, esse começo da jornada do Jason Bourne é essencial. É assim, ó. Eu até falei ali no comecinho do podcast. Esse primeiro filme do Jason Bourne, pra mim, ele é uma referência em filmes de ação que viriam a seguir. Porque, é o que vocês até falaram. Tinha, por exemplo, o James Bond. O último anterior, antes do Identidade Bourne, era o do Pierce Brosnan, né? Novo Dia para Morrer, que ele é galhofa com CG danado. Tinha o Missão Impossível 2 também, cheio de pose e tal. É, eu não gosto. É, o segundo a gente chega numa conclusão que é o pior Missão Impossível. Então, mas assim, como eles estavam tentando chegar nessa linha de filmes de ação, espionagem, pose, CG, nada realista e tal. E o Identidade Bourne, ele tem uma parte de espionagem, ele tem a parte de assassinatos, mas tem a parte de luta, ação, que é, ele é muito realista. São lutas em espaços pequenos, curtos, à mão, muitos efeitos práticos, nenhum CG em cenas de ação e cenas de fuga espetaculares, que você não tinha visto muito recentemente. Naquele tipo de ação, com aquele tipo de edição, enquadramento, câmeras balançando e tal. É, então. São duas coisas que são muito então valorizadas no Identidade Bourne, que eu acho que todos os filmes depois acabam seguindo, né? A ação mesmo, com porradaria, e a fuga, que todo mundo adora copiar. Exatamente. Pra mim, é uma referência. Tipo, Missão Impossível 3 acabou seguindo nessa linha. Os filmes do James Bond, a partir do Daniel Craig, seguiram essa linha totalmente, sim, cara. Sim, seguiram porrada com fuga, exatamente. É o que tá dando certo, é o que o povo tá querendo, é a tendência a ser seguida. É a moda. Agora, o pessoal segue bastante isso. Eu gosto por causa disso. E nem só essas franquias. Várias outras franquias de filme de ação, com esses que a gente brinca. Você pega vários filmes do Jason Statham. O próprio Taken, Busca Implacável, que eu gosto pra caramba, tem muito disso. Ele tem muito, bebe muito da fonte do que foi o Jason Bourne, né? E eu acho que ele traz um elemento que eu gosto também, que é o seguinte. Se a gente pegar e ver esses filmes que a gente falou, essas franquias principais que já tinham, né? O 007, a gente pega o Missão Impossível, esses filmes de espião. Eles tinham sempre uma coisa em comum, que era o vilão tá lá fora. Sempre o vilão tá em um outro país, é um russo, é um não sei o quê. No caso do Bourne, é sempre o americano, é sempre a CIA, é sempre alguém de dentro. Isso é muito maneiro. Sempre a CIA que é o filho da puta. Ele não bota mais ninguém. Exatamente. Então, acho que no segundo filme tem, né? Nesse filme... É o segundo filme que é o... Tem um russo também, russo, mas o cara da CIA também, ele também é filho da puta. Então, assim, nesse filme a parada é, tem o tal do Projeto Redstone, eles são um bando de filha da puta que estão fazendo esse projeto pra poder matar, fazer assassinatos que influenciem da maneira política como eles querem. Exatamente. De uma maneira que não tenha, que, assim, nenhum outro pedaço tem... Não volte pros Estados Unidos. Isso, assim, ninguém sabe, tanto que é engraçado como escala, porque no primeiro filme, como que é a galera que tá indo atrás do Bourne? É uma salinha no escritório com, sei lá, 3 computadores e 5 malucos. Basicamente é isso, a parada da Operação Threat. Depois escala e tal. Mas assim, o primeiro filme é basicamente isso. São os caras falaram, fudeu, o Bourne tá vivo, ele não matou o cara que devia matar, a gente tem que matar ele, tem que dar um fim, os caras têm que dar um fim. E o Bourne tentando entender o que que ele era, por que que ele tava pelado, não pelado, mas por que ele tava baleado na água, no meio do mar, por que que ele sabe um monte de, como a gente falou, né, sabe outras línguas, sabe estilo de luta, sabe usar arma. Então, todo esse thriller, que é muita parte do desconhecido, somado a esse plot interno do norte-americano, olha, a gente quer controlar o mundo, a gente tem projetos secretos, e se isso vazar vai fuder. Eu acho isso muito legal e bem diferente desses outros filmes, né? Exatamente o que você falou dos filmes do Jason Statham e tudo mais, ele traz a pegada só da parte de perseguição, né? Isso. Porque todo o resto, o clichê é bandido não é um americano, é tipo um russo, um cubano, uma coisa assim. Você tem Missão Impossível, o inimigo, um maluco que quer comprar o gema nuclear, você tem tipo a Rogue Nation, então você nunca tem, mostrando que os Estados Unidos é um amigo e um inimigo ao mesmo tempo. Uhum. O Jason Bourne, ele traz isso pra você falar, os filhos da puta aqui são a CIA, certo? Uhum. Ninguém mais sabe desse projeto, tem gente na CIA que não sabe desse projeto, quando o projeto foi pra mão da galera, a galera viu a merda que era, e o Jason Bourne, ele tenta corrigir isso. Esses tipos de programa, na verdade, são aqueles chamados Black Ops, né? Operações negras, isso. Que é muito secreto, que nem mesmo o presidente acaba sabendo. O Congresso, uhum. O Senado, acaba só sabendo por meio de uma investigação muito profunda, mas assim, é uma organização secreta do governo que acaba querendo matar pessoas, aí o pessoal sabe assim, Jason Bourne acaba sendo um fracasso, ou melhor, ele vai comprometer toda essa operação, então a gente vai ter que matar ele, tem jeito, né, porque ele tá ferrando muito uma máquina milionária aqui do governo americano, e se o pessoal descobrir também esse negócio, a gente tá lascado, então vou matar ele, e por isso tem muitas sequências de ação que a gente gosta bastante, a gente gosta de, por exemplo, ver ele conseguindo se infiltrar, se comunicar em vários lugares na Europa, que é muito legal. Pô, sabe uma parada que eu gosto muito? É aquilo quando ele faz, ele tá no telefone com o cara, e o cara pensa que ele tá num ponto, mas ele tá em outro ponto. Isso é e foda. O cara, não, mas eu tô aqui no isso meu escritório, é mas se você tivesse aqui no escritório, a gente estaria falando pessoalmente. Ô, caralho! Essas jogadinhas que ele faz, sabe? Porque ele resolve na hora, ele é um cara de raciocínio muito rápido. Então, é aquela, pô, eu tenho que pegar aquele celular e ligar pra pessoa tal, fazer um negócio tal, mandar a pessoa pro lugar tal. Ele, tipo, um mestre estrategista. As cenas de ação são muito boas, mas você vê que no meio da cena de ação, ele já tá pensando 2 passos à frente. Pô, é uma parada muito legal. Aquela cena que vão os assassinos matar ele no apartamento na França. Sei. Caraca, velho. Uhum. Pô, aquilo é muito bom, pô. Inclusive, esse primeiro filme, ele tem uma cena muito boa pra explicar isso, que é assim, o Bourne, ele é um cara hiper treinado. Tem uma cena que é a cena que ele tá no restaurante com a Marie. É, Marie. Que ele chega, ele fala, eu não lembro de porra nenhuma. Tudo que eu sei é que, sei lá, a garçonete é canhota, o cara que tá sentado ali no bar, ele pesa tantos quilos e ele tá em forma, e eu sei dizer, eu sei as 5 saídas, todas, e eu sei dizer todas as placas do carro que estão no estacionamento. Tipo, ele não tem ideia do que tá acontecendo, mas ele sabe, mas ele tem uma capacidade aí, assim, sobre-humana de analisar, e o cérebro dele tá toda hora ligado, procurando saída, procurando quem que possa ser algum tipo de ameaça pra ele. Tanto que na primeira cena de luta, tá dormindo, os caras vêm e falam, não, você não pode dormir no banco sem ser ele. Não, deixa eu dormir. Daí os caras meio que vão pra cima, ele instintivamente bate nos dois caras, pega a arma, desmonta, ele tipo, caralho. E falando em alemão ainda. Ele falando em alemão, tá ligado? Que já é uma parada louca. Então, assim, isso é muito legal. Ele não precisa te explicar de uma forma tão explícita que ele é um cara mega treinado e que tem habilidades inacreditáveis, assim, de combate. E eles conseguem fazer de uma maneira que não fique ridículo. Não ridículo, eu não tô nem sendo prejudicado, porque, assim, o 007 seria ridículo se a gente colocasse ele na realidade. Tanto que o próprio Kingsman faz essa brincadeira. É. Do quão exagerado é. Mas, assim, Bourne, ele consegue ficar no limite muito bom entre o que a gente falou, entre o real e a fantasia. Ele não destoa tanto assim, ao ponto que você, porra, olha lá, super-herói, não sei o que, sabe? Olha aí, o cara voando, tá ligado? E eu acho que tudo isso tem muito a ver com a direção, tem muito a ver com a forma como é tratado, tudo bem, assim, é tudo bem, bem cru, né? As próprias lutas, sempre são lutas muito boas, e ainda assim, onde ele se machuca, ele se quebra. Você vê ele se lascando, tá ligado? Você não vê ele. No final do segundo filme, ele acaba fodido, ele acaba mancando, bala no ombro, não sei o que, andando na neve, sabe? Isso é muito legal. É exatamente aquilo que a gente comentou bem no comecinho do cast, aquela pegada mais pé no chão, mais realista que ele traz. Pra quem gosta de filme de espionagem e tudo mais, tem um certo glamour diferente, né? Da galhofa, do clichê em geral. Dos gadgets super poderosos e megamaníacos e tudo mais. É por isso que eu gosto muito, muito da franquia Bourne. Nesse Identidade Bourne tem duas cenas que eu realmente gosto muito, que é uma, é aquela caçada, né? Que tem com outro assassino no meio do mato. Puta, aquilo é muito bom. Um tentando achar o outro e dando tiro, o outro engana, chama atenção, né? Espanta os pássaros, e aí ele acaba achando uma posição do cara. Essa cena é muito boa. Muito legal. Pô, aquela é muito massa, né? Do sniper, pô, é fantástico. É muito bom mesmo, é muito bem feita. O pessoal brigou, né, pra que tivesse essa cena. Tem que ter essa cena, pô. É sério? Porra, é muito maneiro. O diretor brigou muito com os executivos, ó. Mas tem que ter essa cena, porra. É, tem que ter, caramba. Caralho, é uma cena fantástica. Isso até me lembra aquela cena do sniper. Não é com o Matt Damon, é? Não é com o Matt Damon? Não é. Acho que não. Que tem uma cena parecida também dos sniper, um caçando o outro e tudo mais, que armam pra ele. Lembra bastante essa cena. E outra cena que eu gosto muito desse filme é a fuga em Paris também. Aquele carrinho pequenininho. A do carrinho. E os policiais todos em cima dele. O Cooper, né? O Mini Chamou Cooper. Chamou muita atenção, a galera vibrou, gostou muito dessa cena, virou ponto de referência pra galera, assim, porra, que legal essa perseguição, deveria ter mais coisas. E aí, todo filme da franquia Bourne tem sempre alguma cena de fuga de carro. São cenas bem legais, porque são cenas bem que elas trabalham com o plano fechado. Você vê muito o impacto dos outros carros da rua, né? Não é aquela coisa só os dois carros, então é muito bom, E só melhora, eu acho, né? Melhoraram. A perseguição de carro. Foi aumentando o orçamento, né? Então a tendência é melhorar. Sim. Mas, tipo, é o que o Sage falou, uma parada fantástica. Eu diria até que é referência em muitos filmes dessas perseguições de carros do Bourne, que você vê semelhanças fantásticas, principalmente a do carrinho pequeno em lugares fechados. Você tem uma cena dessa mais naquele... Prático, né? Sim, você tem uma cena parecidíssima no Sense8 do Netflix, que é também uma perseguição com carro pequeno, um lugar fechado, que é fantástico. Bom, só umas curiosidades, né, pra esse primeiro filme Identidade Bourne. O Matt Damon, só curioso a gente falar, na época ele não era um ator tão consagrado, ele tinha feito... Gene Indomável. Isso. Resgate do Soldado Ryan, Talentoso Ripley, 11 Homens e um Segredo. E aí, depois disso, ele não tinha estourado realmente até o Bourne, né? Tanto que ele não foi a primeira opção pro filme. Alguns outros atores que foram chamados pra fazer o papel do Bourne, a gente teve o Brad Pitt, o Russell Crowe, o Tom Cruise, o Arnold Schwarzenegger e até o Stallone. Caraca, velho, só faltou aí o maluco do espacate, como é o nome? O Van Damme. Faltou o Van Damme. Meu Deus, Van Damme, não! Mas desses atores, todos eles já tinham um personagem bem marcante, ao ponto de talvez ele não tivesse a mesma personalidade. Mas assim, foi a escolha acertada, aquela coisa. Às vezes não dá certo, né? Você vê, tipo, esses atores, tudo confluiu pra que não fosse assim. O Brad Pitt até falou, não foi um sucesso na TV, eu não quero isso pra minha carreira agora e tal. E aí veio o Matt Damon, que foi o papel que estourou ele, né? Que pra mim é o papel que... Como astro de ação, assim. É o que trouxe ele à tona, realmente é um ator que eu gosto bastante, e pra mim, não, o Bourne, sabe, sempre vai ser o Matt Damon, né? Então acho que isso ficou bem marcado. Ah, é. Outra curiosidade é que o filme era pra ter estreado em setembro de 2001, mas ele teve vários problemas na produção, e ele acabou sendo adiado só pro meio de 2002, em junho. Ixi, imagina ele lançar em setembro de 2001. Meu Deus do céu, ia dar tanto rolo. Nossa. Então, e falar sobre uma conspiração do governo que manda assassinos aí ao redor do mundo. Cara, que merda. Eu acho que teve um problema aí, pessoal. Teve um problema, né? Probleminha. Acho que não ia dar certo, senhores. Uma das curiosidades que eu mais gosto, que eu não sabia, que a coreografia de luta é uma mistura da Kali, que é uma luta filipina, né? Com o Jet Kunido, que a gente já comentou aqui, que é do grande mestre Bruce Lee. Exatamente. E não foi usado Krav Maga, hein, porra? Não tem Krav Maga nesse cacete. Eu fui enganado minha vida inteira. Porque o Krav Maga é muito parecido. Ele tem muito... O Kali e o Krav Maga, eles são próximos, né? Eu sempre pensava, Krav Maga, todos os filmes. Não tem Krav Maga, cacete. O Krav Maga, ele é uma parada bruta. Ele bate já pra te aleijar. Eu acho que, por exemplo, eu não sei, mas eu acho que talvez o Krav Maga seria o do Busca Implacável. Eu acho que o Liam Neeson usa o Krav Maga. Krav Maga. Sabe o que eu acho que quem usa Krav Maga é daquele Carga Explosiva. Ah, sim, o Jason Statham. Jason Statham, eu acho que ele usa o Krav Maga. Porque o Krav Maga, apesar dele ter aquela parada mesmo, tipo, você é bloquear e atacar ao mesmo tempo, tá ligado? Mas pelo que eu vi, o Kyle, ele é mais pra isso. O Krav Maga, ele é tipo, ela já mesmo, ele vai bater pra te quebrar, tipo, joelho, ovos, queixo, olhos, tá ligado? Tipo, é pra quebrar mesmo. Que eu gosto, acho uma curiosidade interessantíssima, tá ligado? Porque assim como o Sage, né? Eu pensava que era tipo um Kung Fu geral, assim, mas porra. Inclusive, que é uma das cenas mais interessantes, eu acho, que é do segundo filme, que é a cena que ele usa a revista como tipo um bastão, que é muito maneiro. É uma cena muito foda, tipo, você fala, meu, o que ele vai fazer com essa revista, velho? E dá surra no cara com a revista, cara. Você fala, caralho. E essa cena se repete no terceiro filme com um pano, né? Ele é verdade, usa um pano. É verdade. O agente lá com uma faca, ele apanhando que nem boi ladrão pro outro agente. Ele pega, é como se deu poder pra ele. Ele pega o paninho ali e fica aí desviando, dando porrada no cara. Muito bom, cara. Mais curiosidade do filme, que tipo, eu acho que isso é uma das mais importantes, que o Robert Ludlum morreu durante a produção do filme, né? Que a gente já comentou aqui. Ele não conseguiu ver o filme pronto, né? Apesar de tudo, que é uma pena. Sim. Concordo. Mas aí o legado dele ficou, né, na história, e com certeza os livros foram bem mais vendidos depois disso. Sim. E ainda falando sobre os livros, é importante, como o Seiji já destacou várias vezes, é que o filme e o livro, eles têm apenas a premissa igual, que seria a ideia de um homem com amnésia que é resgatado no meio do mar Mediterrâneo, e aí ele encontra algumas informações que levam ele pro Banco da Suíça. Dali pra frente é bem diferente. Assim, ele tá na Suíça, aí ele tem que fugir da Suíça, ele encontra uma mulher chamada Marie, e aí ele obriga ela a levar até Paris, e o Jason Bourne, ele acaba trabalhando também pra uma organização chamada Treadstone. São os únicos pontos parecidos. Depois disso, esquece. A Marie, por exemplo, no livro, ela é uma economista, pra ter uma ideia, né? No filme, ela é uma estudante, né? Caraca, no filme ela é uma ninguém. Ela é uma ninguém. Ela é uma espécie de estudante, tá ali, né? Ela é uma estudante falida. Pra ter uma ideia. Essa é uma parada legal no livro, que é diferente, assim, né? Que no livro ele tá atrás de um terrorista chamado Carlos. Sim. Baseado no Carlos o Chacal. É baseado no Carlos o Chacal, grande criminoso. Pois é, só essa premissa inicial, mas aí tem tudo a ver com a identidade dele, quem é esse cara na verdade, qual é a relação dele com essa tal organização chamada Treadstone, e tem essa diferença que tem o Carlos o Chacal, que ele é muito importante nessa história, ele volta no terceiro livro, pra ter uma ideia, que tem nada a ver com o filme, segundo livro também tem nada a ver com o filme, já que a história é na Ásia, e Supremacia Bourne tem nada a ver com isso no filme, então é só o título, o restante é só o título. A única coisa parecida no livro é só a pequena premissa no primeiro livro, só isso. De resto, esquece. O roteirista teve ideias originais pra ele, ó. Tá bom? Obrigado, Sr. Robert Ludlum. Obrigado pelo título, obrigado pelo personagem e só ponto. E vai. E assim, uma coisa importante, que esse filme, ele sofreu várias mudanças com o roteiro, já que ele foi reescrito muitas vezes e muitas refilmagens, né? Boa parte por causa dos testes de audiência e muita interferência do estúdio, causando uma briga enorme entre o diretor e os executivos da Universal. Tanto que o pessoal ficou muito desgastado com esse cara. Poxa vida. O elenco também ficou muito desgastado com essa briga danada. O pessoal fala, acabou esse filme. Não vai ter mais sequência. Aleluia. Foi o inferno. E foi um pesadelo esse filme em questão de produção. E acabou dando um sucesso. O Universal falou, ah, vamos fazer uma sequência? Porque não... Ah, o pessoal, ah, não. De novo esse pesadelo. Não, cara. E aí saiu em 2004 A Supremacia Borne. 2 years ago. This your store? It's a little hard to find. Jason Bourne walked away from his past. Never to look back again. But his past never stopped looking for him. Marie! The blow. How? Jason, I don't want you to do this. We don't have a choice. Now, Jason Bourne just popped up on the grid in Naples. He's playing their game. He's making his first mistake. They don't make mistakes. On his terms. He's doing exactly what he said he'd do. He's coming for us. Why are they still after me? I don't know. We can play these games forever. Yeah, he's not in front of you. You can't see it. Forget it. He's gone. Let's play a little offense. You have no idea what you're getting into. We know you're here, and they're coming for you now. How long do I have? Matt Damon is Jason Bourne. The Bourne Supremacy. Pamela Landy. This is Jason Bourne. Bourne? What did I say? If I even feel somebody behind me, I will bring this fight to your doorstep. Trace it. Where is he? Right next to you. A direção desse filme, dessa vez, não é mais o Doug Liman, é o Paul Greengrass. É grama verde. Greengrass. Nesse momento, eu vou dar um apelido carinhoso dele de Paulinho Grama Verde. Paulinho Grama Verde. Tá mais fácil. Paulinho Grama Verde. É, nome de traficante, praticamente. Né? Caraca, é verdade. Então. Caralho, é tipo isso. Vendedor de maconha, tá ligado? Bom, ele teve um custo de 75 milhões de dólares e uma receita de 288,5 milhões de dólares. O custo aumentou um pouco mais e a receita também aumentou. Bem lucrativo. E a sinopse, né? Ela fala de uma operação secreta que teve na CIA, né? Aconteceu em Berlim, na compra de arquivos secretos, que foi um fracasso, porque veio um agente russo, matou todos os envolvidos, roubou esses documentos e implantou as impressões digitais do Jason Bourne no local. Ou seja, o Jason Bourne acabou sendo acusado, né, injustamente, ó. Foi você que fez isso, você voltou, matou todo mundo, roubou esses negócios, agora a gente quer esse negócio de volta, o Jason Bourne. E aí, ao mesmo tempo, o Jason, que ele tava morando na Índia, né, já que ele tinha fugido na identidade Bourne, ele tava morando lá na Índia com a Mari, só que aí ele é atacado, ele vê a sua amada sendo morta pelo esse assassino, que é o mesmo cara que frustrou aqueles planos lá da CIA, lá em Berlim. O plano dele era, mata os caras, bota a culpa no Bourne, mata o Bourne, que ninguém vai poder dizer que não aconteceu. Plano perfeito. Isso, e a CIA vai estar procurando um fantasma. Exatamente. A diferença é que, primeiro, o Bourne não erra, e o segundo, você tá tentando matar o Bourne. Tipo, são os dois erros. Bem, na moral, o cara tava quieto no lugar dele. Você podia ter botado em qualquer espião fajuto, tava de boa. Aí vem um russo, maluco, chega, não quer saber, eu vou foder a vida desse cara. Matar todo mundo que ele ama, por nada, porque eu quero. Agora, buscando vingança no Jason Bourne, ele viaja até Berlim para encontrar esse assassino e se vê nessa trama onde ele precisa limpar o seu nome e encontrar o responsável pelo roubo desses documentos secretos. E esse filme, ele tem uma pegada muito mais de quase vingança do que inicialmente de saber o que tá acontecendo. Ele nem quer saber direito, porque a parada é o seguinte: quando matam a Marie, ele acha que tem a ver com o Treadstone. Ele acha que é o Treadstone voltando, indo atrás dele. Porque ele tinha falado no final do filme pro Coughlin, do tipo, ó, você não vem atrás de mim, se você vier atrás de mim, eu vou acabar com tudo, vocês tudo. E aí, quando ele volta procurando a Treadstone. Falando, ó, quem que tá atrás do Treadstone? Quem quer? Só que nesse momento, a Treadstone tava desativada, por causa de toda aquela aquela problemática do primeiro filme. E ele entra em contato aí com a Pamela Landy, que acaba sendo aí uma personagem meio recorrente. Ela até apareceu no 4 de uma maneira meio, né, secundária. Meio bosta. Mas ela é muito importante porque ela vai acabar virando meio que o contato do Bourne dentro da CIA, né, a pessoa que acredita. E esse filme vai ser a busca dele pelo que aconteceu, quem que era a pessoa responsável pela morte da Marie, e a CIA tentando entender por que que do meio do nada o Bourne vem e mata esse cara, e mata esses caras, rouba esses documentos. Então ele tem um pouco dessa coisa, que é a CIA atrás dele e ele, de certa forma, atrás da CIA, ou de alguém da CIA. E aí, nesse filme, ele tá muito mais... Porque é exatamente isso. Ele disse, me deixa em paz que eu não vou fazer nada. Mas se vocês vierem, eu vou com tudo pra cima de vocês. E, velho, os caras mataram o amor da vida do cara, tá ligado? Ele vai matar, ele vai comer uma bunda fodida nesse filme. Não, e aí tem umas paradas muito legais, assim, que você vê ele, tipo, ah, no começo, quando ele volta, né, ele volta pra Europa, ele volta com o passaporte do Bourne. Você fala, porra, que idiota, né? Por que que ele voltou com um passaporte que tem o nome sendo pesquisado a cada 5 minutos pelo computador da CIA? Mas, na verdade, ele queria ser preso pra poder ter acesso a alguém da CIA. Porque ele fala, caralho, o maluco tá com sangue no olho. Não, e a parada mais legal é exatamente quando o agente, todo soberbo, vai pra cima dele. Não, você sabe quem eu sou? Ele não fala nada. É quando o cara recebe o telefonema, você está com uma pessoa de periculosidade, sei lá o que. Quando ele puxa a arma, meu amigo, já tá todo mundo no chão. Essa cena é muito legal. Cara, eu preciso falar um negócio. Revendo esse filme, eu tive uma sensação tão diferente quando eu tinha visto antes, assim, cara, porque, assim, uma sensação muito agradável. Porque eu vou ser um pouco babaca agora. Ah, lá vem. O filme acontece em Berlim, assim, eu já morei um ano em Berlim. Ah, meu Deus. Oh, oh, o filme acontece Deus. Em Berlim. Então, eu reconheci tantos lugares daquele filme. Que maneiro, que legal. Alexanderplatz ali, a Praça do Relógio. Porra, a estação de trem. A Kurfürstendamm também. Algumas outras estações e tal. O hotel ali que o cara fica ali na frente. Eu sei onde fica esse negócio aí. Já vi a fachada dele também, porra. Cara, como eu gostei muito desse filme por causa disso. Na boa, sério. Deu saudades. Na boa. E esse filme aí, ele traz o primeiro, acho que aí um pouco mais leve, mas que depois vai ser ampliado, mas seria assim, pra mim, o primeiro retcon relevante, que é o personagem da Julia Stiles, que é a Nick. No primeiro filme, ela parece ser tipo mais uma agente, sabe? Ela era mais uma do projeto Treadstone, que tava ajudando a procurar o Bourne. Basicamente era isso. Nesse segundo filme, eles dão a entender que ela era uma funcionária da CIA, que ela basicamente se preocupava com a saúde mental dos experimentos da Treadstone, porque todos eles tinham alguns problemas, né? No primeiro filme mostra todos os caras tinham dor de cabeça e não sei o que. E aí mostra ela então um pouco mais humana, ela não quer muito, não, ela não sei se eu quero voltar e não sei o que. Inclusive, ela tem até a cena que uma das cenas que eu deixo falou que é muito maneira, que é a hora que ele pega e liga pro telefone da Pamela, né? O Bourne, ele tá com um rifle. Ele fala, não, não sei o que, eu quero me encontrar não sei aonde, eu quero que aqui quem vai, olha, mas e se a gente não conseguir encontrar ela? Daí ele fala, isso é meio difícil, porque ela tá do seu lado. E todo mundo, caralho, todo mundo, eita porra. Caraca, ele tá aqui. Cara, essa cena é muito boa, velho. Ele é bom, velho. Né? E aí depois eles têm uma cena onde ela tem bastante medo dele, né? Não sei o que. Ela tem medo do que ele pode fazer e tal. E aí depois vai ter um outro retcon no terceiro filme com relação a ela e os dois, né? Mas eu gosto do segundo filme. Eu tenho um pequeno problema só com o final. Eu acho o final meio anticlimático. Eu não sei, sabe? Eu esperava um pouquinho mais, talvez. Ele terminar com a perseguição, eu não sei, talvez... É porque o primeiro filme ele não termina bem assim, né? Ele termina igual o terceiro filme termina... Sim, mesmo. Ele tem um fechamento, né? Isso. O segundo, eu acho que exatamente eles já tinham uma expectativa pro terceiro filme, então eles queriam deixar mais aberto do que não deixaram no primeiro. Não tinha. Não tinha? Não, né? Então é bugado mesmo. Mesmo assim, é um bom final. Todos esses filmes do Matt Damon, assim, o diretor e o produtor falam assim, ó, é o último filme, chega. E de repente, o pessoal fala, vamos fazer mais um? Ah, tá bom, vai. E aí você tem que dar um jeito de emendar o filme, né? Tanto que aquela cena final lá que foi em Nova York, é uma coisa a mais, botaram assim, ó, pra fechar, tá bom? Chega, já deu um fechamento pro Jason Bourne, é isso, porque ele acha que agora ele pode ir atrás dos segredos do passado dele, ele já tem algo pra seguir, né, então tá. Mas não, é como eu já disse, então nunca tem planejamento pra fazer continuação esses filmes do Jason Bourne, e acaba saindo a continuação, sempre sai. É, porque na verdade esse filme, ele tem algumas pontas de fechamento que você até aceita, então tipo, ah, ele descobre o nome dele, né, e a data de nascimento, então vai, você meio que fecha essa questão do quem ele é, porque no primeiro filme você não precisa saber quem é efetivamente ele é. Você sabe que ele é o Bourne e ele tá feliz com a menina que ele ama, né? Resolveu toda a questão e é isso, tá tudo bem. Nesse segundo filme, com a morte dela, ele tem a questão da vingança dele e ao final a Pamela fala: olha, o seu nome é David Webb. David Webb, exatamente. Seu nome é David Webb, você nasceu em tal, tal, tal. E tem isso, e é no segundo que ele pede desculpa pra filha do casal também, primata, né? Porque ele lembra assim de que ele teve uma espécie de treinamento antes de ser um operacional mesmo, né? Pra valer um agente operacional. E aí ele descobre que ele acabou matando o cara que ele é um alvo e a mulher acabou morrendo também e deixou a filha. Então ele acabou tendo esse remorso, né? De que assim, porra, eu matei seus pais, perdão. E é aquela história, tipo, ela viveu a vida inteira achando que a mãe tinha matado o pai dela e se matado. Então ele vai lá pra tirar esse peso dela e tal, né? E é interessante, porque, de novo, é aquilo que o Tenji falou, ele tem essa pegada da redenção, ele se arrepende, porque ele não lembra exatamente do que ele fez e ele não acredita que ele fez. Ele fala, cara, não acho que eu devia ter feito isso, eu não me sinto bem em ter feito e eu queria consertar isso de alguma forma. E é interessante, porque dá esse fechamento pra ele, né? Como se ele tivesse terminado aí, né? Tudo que ele precisava fechar em questão do que ele se arrependia, ele, de certa forma, fecha pedindo desculpa pra essa menina que ainda tava sofrendo pelas atitudes dele, né? Pois é, esse filme é legal, então, que tem muito mais ação, a cena de perseguição, fuga também lá na Rússia, era muito legal, e dessa vez é ele sozinho, ele não precisa ajuda a companheira, ninguém, né? E esse filme tem a cena do jornal, que é muito maneira, ele luta com o cara lá no apartamento, e bota fogo no apartamento, e bem maneiro, bem maneiro. Pois é, eu gosto muito desse filme. Bom, curiosidades, né, desse filme, assim, de que esse filme e os próximos, realmente, eles não têm nenhuma relação com a história dos livros, né, do mesmo nome, só possui o mesmo título. Como a gente tinha dito, no livro, a história acontece na Ásia, e assim, aqui nesse filme não tem nada a ver com isso, não acontece nada, né? Então, o diretor do primeiro filme, o Doug Liman, ele não voltou nesse filme porque teve todo aquele desgaste, né, com os executivos da Universal na produção daquele primeiro filme. O pessoal se cansou desse cara. Esse cara, não. E tanto que ele só virou o produtor executivo do Supremacia Bourne. Deixa esse cara lá como produtor executivo, chega. O pessoal ficou feliz, Matt Damon também ficou feliz com esse negócio, o elenco ficou feliz com essa decisão. Quero saber desse cara. E aí veio Paul Greengrass, né? O Paulinho Grammavid. Sim. Ele foi chamado pra direção graças a um filme dele chamado Domingo Sangrento, que chamou a atenção dos produtores. Além disso, ninguém do elenco original, como eu tinha dito, imaginava que teria uma sequência, porque o primeiro filme ele foi considerado um pesadelo. Tantos problemas, brigas, né? Principalmente por causa do Doug Liman, cara, que o pessoal não aguentava mais esse cara. Chega, né? Ou era um cara meio limitado, ou ele tinha umas ideias assim, tem que ser isso, e assim, não tem que ser isso. Ah, suas ideias são muito simples, não dá pra melhorar esse negócio. E a cena final, né, em Nova York, ela foi uma filmagem adicional, que gerou um custo de mais de $200 mil e um adiamento das gravações do próximo filme do Matt Damon, que era o 12 Homens e um Segredo. Mas esse final acabou sendo melhor do que a ideia de antes, né? Que o filme só ia acabar naquela cena em Moscou, né, do Jason Bourne pedindo desculpas pra garota. E aí, essa cena em Nova York fechou esse filme, chega, né, tá bom, precisa fazer outro filme, já tem uma ideia, o Jason Bourne já tem um caminho pra onde ele pode ir, achar sua identidade, tá bom demais, ele já sabe sua identidade, já sabe seu nascimento, acho que tem informação suficiente, né? Só que o pessoal ainda queria mais dinheiro. E aí saiu em 2007 o Ultimato Bourne. Who was I? They gave you so many identities. Cheever, Lee, Kane, Bourne. You were one of the first ones in the program. We have a situation. Bourne showed up on our surveillance in southern Europe. Touring Italy. London. Tangier. What did he have to do? He's retracing his steps, looking for something. We need to know what it is. Someone made me what I am. And I'm gonna find him. Who's Vosin? He trained you. He was with you from the beginning. He knows who you are. They're not gonna let you go. They need to bring you home in a body bag. They can't stop me. Pamela Landy. I hear you're still looking for me. Tracing this. Coming online. Trace is confirmed and valid. On the street. Jason Bourne. He's within 1,000 yards of this building. He's communicating. Then we should communicate back. I'm going out there. Get the vehicles. We're going mobile. Follow Landy. She leads us to Jason Bourne. We need to find him and we need to take him out. Street teams, Alpha, Bravo. Let's look sharp. Where is he, people? Noah Vosin. This is Jason Bourne. I was wondering when you were going to make this call. Perhaps we can arrange a meet. Where are you now? I'm sitting in my office. I doubt that. Why would you doubt that? If you were in your office right now, we'd be having this conversation face to face. Code 10 aboard. Code 10 aboard. Everyone back to the building. Don't tell me he's gone. He has our entire playbook. Names, dates, ghost sites. Every dirty little secret we have. Esse que é o meu filme favorito da franquia. Eu acho que, pra mim, ele é impecável em tudo. Então, assim, por exemplo, o que eu não gostava muito do fechamento do segundo filme, por exemplo, eu já gosto muito mais, tudo. Mas vamos lá. O Ultimato Bourne, de 2007, também dirigido pelo Paulinho Grama Verde, teve um custo de 110 milhões. E aí, sim, uma arrecadação de 442,8 milhões, que é uma quantidade bem, assim, né? Boa. Pra uma época ainda onde você tinha pouco 3D, pouco IMAX, não era exatamente, ainda é muito bom. Um terceiro filme de uma franquia, 3 anos depois, tal, eu acho que foi uma bilheteria excelente. E o filme se passa com a seguinte premissa. Aí vem o novo retcon. O Bourne, apesar dele ser, ele ter sido o experimento do programa Treadstone, descobre-se que ele foi o primeiro tentativa do experimento chamado Blackbriar, que seria um outro experimento também da CIA, pra tentar fazer caras ainda melhores. E ele teve esses problemas porque não deu certo. Só que esse ainda era um projeto secreto. Até que um repórter do The Guardian, ele consegue uma informação de alguém que fala, cara, eu vou te contar tudo sobre o Bourne, tudo sobre o projeto, sobre o Dreadstone e tudo sobre o Blackbriar. No momento que o cara fala no telefone do Blackbriar, apita lá a parada vermelha dentro da sede da CIA e falou, fodeu, alguém descobriu sobre o Blackbriar. Aí vai ver atrás do cara, o cara tinha conseguido escrever um dossiê completo sobre o Bourne. E o Bourne resolve ir atrás dele por causa disso. Ele fala, opa, peraí, como assim? O cara sabe tudo de mim e nem eu sei ainda. E aí você tem mais um pequeno retcon, que é, eles colocam algumas inserções do segundo filme, que durante a perseguição e algumas cenas ele começa a ter uns flashbacks que ele nunca teve, dele numa espécie de um centro médico, dele sendo meio que torturado, e aí ele resolve ir atrás disso pra tentar de vez desencavar todas essas memórias. Enquanto ele tá indo atrás desse repórter, a CIA fala assim, ferrou, a gente tem que apagar esse cara, não tem como deixar um cara que sabe do Blackbriar solto, e aí começa todo um plano de tentar pegar tanto o repórter quanto depois pegar o Bourne. Esse é o filme que eu acho que ele tem essa coisa de o Bourne versus a CIA, ele tentando enganar a CIA, eu acho que ele é o que faz da melhor forma. Eu acho aquela cena do metrô de Londres, do trem de Londres lá, do negócio, eu acho genial. Aquela cena, cara, eu acho ela uma cena incrível pra mostrar o quanto o Bourne é foda. Entendeu? Você fala, caralho. Sabe uma cena que eu acho foda, acho que realmente mostra a capacidade de estratégia dele? Uh-huh. É quando ele tá tentando salvar o repórter. É isso aí, que sim, é a cena do cena. Metrô. É a cena do metrô? Ele fala, tem uma multidão. Agacha, vai pro canto, vai pro outro lado. É aquela caba no metrô, né? É verdade. E, tipo, só dá errado porque o cara caga duas vezes lá na parada. É, porque o cara é um cagão, desgraçado. Não acredita no Jason Bourne, velho. Se o Jason Bourne chega pra você e fala, você abaixa e fica abaixado, eu não levanto, velho. Nunca. Vai me fudendo. E aí, a CIA tá de novo, tipo, caralho, Jason Bourne de novo, fodeu. O que a gente vai fazer, né? Cara, assim, ele despistando a CIA de uma maneira mais foda do que a outra, assim. É um filme muito legal, ele tem toda a, eu acho que assim, dentro dessa questão da verticalidade, até dessa coisa do parkour, das cenas fechadas, eu acho que ele tem as melhores sequências. Aquela sequência que ele faz, bom, agora eu não lembro que país que é, que ele atravessa a janela, que ele vai por cima das paradas, eu acho muito, muito boa, que ele vai tentando pegar o assassino, né, que tá indo atrás da, ele tá indo atrás da Nick. Eu acho muito bom, ele tem toda essa questão da velocidade, da câmera por trás meio tremendo e você indo junto com ele, né, dele pulando janela. Eu acho isso muito, muito bom. Eu gosto desse plot, ele tentando escavar aquilo, a Pamela Lang do lado dele e o outro cara, água batendo na bunda o tempo todo, ele, caralho, vai fuder, vai fuder, vai fuder. a cena que o Dente falou dele no escritório do cara é animal, dele ligando pro maluco, você fala, nossa, tipo, sabe? É inacreditável. E aí, finalmente, nesse filme você tem, vai, uma explicação mais completa do que era o projeto Blackbriar / Treadstone, e o que eles, né, que ele foi, na verdade, ele se apresentou pra esse projeto militar, que seria um projeto, eles pegavam, escolhendo, né, os soldados se alistavam, e eles perderiam toda a personalidade dele pra poder servir aos Estados Unidos da melhor forma. Então, tipo, o teste final era ele matar um cara que ele nem sabia quem era, um cara que tava vendado no canto, que ele não sabia o que esse cara tinha feito, tu não sabia qual era a identidade dele, e você vai vendo que ele relutou muito, né, até aceitar de vez participar desse projeto. Isso mostra um pouco do porquê que, né, ficou tão inconsistente, porquê que ele teve esse apagão, porquê que ele na hora de dar o tiro, lá no primeiro filme que ele foi tentar matar lá o cara africano, ele deu pra trás, é porque ele não tinha tanta certeza, né, se era isso mesmo. Então eu acho uhum. todo esse fechamento bem legal. E aí você tem também, claro, o de novo o retcon da Nick, que dá a entender que a Nick e ele foram um casal em algum momento, né, e você fala, ok, tudo bem, né, eu vou aceitar isso aqui, porque ela acaba fazendo o papel que a Marie fazia no primeiro filme, né, de ajudar na fuga, isso, dele fugir junto. É tipo, que é como se tivesse faltando um passinho romântico, tá ligado? Então, ele tem que se preocupar com ela e manda ela fugir, e o cara persegue ela, então tem isso também, é um retcon que você até aceita e tal, mas eu gosto, apesar de, né, assim, se você for ver, ele bota, mais um projeto secreto, não sei o quê, que é a gente vai vendo que vai ficando cada vez mais recorrente, mas eu gosto, é o meu filme favorito, eu acho que, assim, ele é impecável, eu acho o timing dele excelente, ele te deixa tenso, querendo saber o que vai acontecer, todas as sacadas do filme, esses dribles que o Bourne dá na CIA, eu acho muito bom, os atores estão todos muito bem, aquele, o maluco, que eu não vou lembrar o nome agora, o que é o cara da CIA que tá querendo se fuder, que tá com medo de se fuder lá, ele é muito, muito bom, sabe, ele consegue passar, ele consegue passar muito bem, tipo, o medo que ele tá de, tipo, cara, é o Bourne, ele vai, sabe, tipo, e qual a dificuldade de pegar esse cara, ele é só um cara, e ele, sabe, a gente tem centenas de caras, a gente não consegue pegar esse filho da puta. E nesse filme tem aquela parada que eu falei, que você tem um agente muito mais foda que o Bourne, que dá uma surra nele, ele consegue derrubar o cara, e aí até o cara no final te pergunta, por que você não atirou em mim, tá ligado? Então, exatamente. Pô, eu acho fantástico. Eu quero saber se esse cara vai voltar no novo filme, porque, tipo... Não, esquece. Esses aí nunca voltam mesmo. Será? Eu acho que vou esquecer. Eu gosto, por exemplo, dessa escalada, né, de ameaça. Tinha começado primeiro com a Treadstone, pequenininha, depois foi pra CIA, agora nesse tem uma NSA envolvida também, e o povo da NSA não sabe o quão ele é perigoso. Isso. Aí tem que vir um pessoal da CIA, aquela diretora da CIA, fala assim, então, vocês não estão preparados, né, pra ele. Então, mexam assim, vocês estão parados aí, esse cara é difícil pra caramba. Tipo, a galera tudo chupando o dedo. Vai ser a perseguição mais difícil que vocês já encararam nas suas vidas, porra. Então, vamos lá, se mexam, galera. Então, é muito legal pra mostrar como o Jason Bourne é uma baita ameaça, e, cara, como ele ferra um monte de gente também. Aquele cagão diretor da CIA, por exemplo. Esse filme, ele dá uma excelente continuidade ao primeiro filme. Sim. Assim, as cenas e a história é uma continuação do primeiro. Claro, entendeu? Claro. Acho que ficou muito mais parecido com o primeiro do que com o segundo filme. Tudo que a gente já falou, as cenas de ação são excelentes, as cenas estratégicas são excelentes, os diálogos são divertidos, não é aquela parada monótona que é, nossa, eu vou ficar passando esse filme, nossa, esse filme não acaba. Não, você, tipo, consegue entender o começo, o meio e o fim. Eu achei uma parada muito bacana. Sim, e a parte de revelação também no passado, como é que ele foi, se voluntariou, ele não foi mandado, senão ele se voluntariou mesmo, né? E ele quer acabar também com todos esses planos agora, porque ele tá com remorso danado, e ferrar com a vida de todo mundo, é legal pra caramba. E o pessoal pensa, agora sim acabou, né, esse filme da Jason Bourne, né? Com esse final mesmo, final pra valer, chega, né? E não. Mais ou menos. Com curiosidade, esse é um filme que venceu 3 Oscars. Olha aí, ó. Melhor edição, melhor mixagem e edição de som. Pra ver como ele é superior aos outros filmes. Ele é o único que ganhou um Oscar, pra começar. 3 então, Oscars, não, e não foi? A montagem merece, porque o filme é excelente. A montagem do filme é impecável. Sim, parabéns. É algo que realmente ele não deixa cansar, ele não deixa o ritmo cair. Ele consegue misturar cenas de maluquice, de porradaria, de corrida com as cenas mais calmas, sem ficar nada muito abrupto. Parabéns pra equipe de montagem. Pois é. Parabéns mesmo. Aí, então, como já tinha dito também, ó, ele foi um filme que ele nunca teve a intenção inicial, né, dos produtores de fazer um terceiro filme. Todos os filmes do Jason Bourne, assim, fez o primeiro, legal, chega, não vai ter mais filme. Aí acabaram fazendo o segundo, ok, chega, não vai ter mais filme. No terceiro, agora chega, não vai ter mais filme. E depois vão fazer mais filme, né? É sempre assim. Tanto assim que ele só saiu porque o Supremacia Bourne teve um outro sucesso. E como o Ultimato Bourne foi mais um outro sucesso, vamos fazer um outro filme também, uhum. Né? É assim mesmo. Nesse filme ele tem muitas referências e homenagens aos filmes anteriores, resgata muita coisa, muitas cenas. Então, eu gosto também dessas pegadas que você pega, algumas falas que são mencionadas. Essa é uma fala que já foi dita por um outro personagem. Maneiro. Legal. Uma outra curiosidade é o Tony Gilroy. Ele foi um roteirista de todos os filmes da franquia. Sim, o nome dele tá acreditado também, né? Em todos os outros filmes anteriores. A Identidade e Supremacia. E agora, nesse filme, o Ultimato, ele começou participando, né? Escrevendo um primeiro rascunho de roteiro do filme. Mas ele foi tão criticado pelo Matt Damon, né? Esse roteiro, que o cara, ele saiu rapidinho da produção. Então, criticado naquela forma de que, ó, esse roteiro é bobo, é besta, não dá pra ler, é idiota demais. O cara que escreveu é um imbecil, o cara ficou putaço, né? Ele saiu da produção do filme e, assim, ele não quis saber também, né? Tanto que foi os outros roteiristas que acabaram tendo que dar um jeito de escrever um roteiro. E escreveu um roteiro bem melhor do que o Tony Gilroy fazia. Muito bom. Bem, sim. Apesar que o Tony Gilroy, ele volta no quarto filme. É, fazer o quê? E aí a gente pensou, então, ok, tem mais filme do Jason Bourne, o pessoal falou que não queria mais ter filme, só que o pessoal, na verdade, ele queria. Vamos fazer um quarto filme? Vai. Porque o Paul Greengrass, Paulinho Grama Verde, ele tava pensando, ó, vamos dirigir um quarto filme. Ah, eu quero dirigir um quarto filme. E o Matt Damon falou que vai querer participar também. Então, bom, ok, os produtores, tá bom, então, por que não? Eu não queria mais fazer, mas vamos fazer, vamos fazer. Só que o Paulinho, ele acabou saindo do projeto, teve uma briga interna com executivos ali, da Universal, e o Matt Damon falou, sem esse cara, eu não participo, vou sair fora. Não participo mais desse filme, dessa franquia, sem o meu amigão aqui, o Paulinho. Então, não dá, chega. E a gente pensou que não teria mais filme na franquia Bourne. Não teria mesmo, né? Até que, né, o Tenchi, em 2012 saiu o Legado Bourne. What's your name? Kenneth Gibson. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's prepped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, Doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. It's Aaron Cross. We have never seen evaluations like this. He's Treadstone without the inconsistency. I've never met anybody in the program. So how many of us are there? You ask too many questions. Jason Bourne is in Manhattan. Confirmed. What? That's all I have. Gotta go. People, listen up. This is a national security emergency. The FBI is investigating links between Treadstone and this man, Jason Bourne. I go down for this, Mark. You were given a Ferrari, and your people treated it like a lawnmower. You're asking me to wipe the most valuable assets we've ever put in the field. You start to consider the magnitude of what we're facing if this moves sideways on us? Meaning what? Meaning we will burn the program to the ground. You want to live, because I want to live. You think that Jason Bourne was the whole story? There's a lot more going on here. You've had alterations to two different chromosomes. It's the most exciting development in the history of the science. Well, I'm not just a science project. I gave them everything. We both did. Falar que ele tem a direção do Tony Gilroy, que ele foi o roteirista dos outros filmes. Então agora, com Tony Gilroy, ó, não tem o Matt Damon pra me encher o saco? Então tá, vamos participar. Eu participo, tá bom. Só não tem o Matt Damon. Então ótimo, Tony Gilroy. Péssimo pros fãs. É, tipo, que eu acho que a gente não precisa nem falar desse filme aqui, tem né? Tem que falar. É, tipo assim, nossa, cara. Ele existe. Assim, escolheram um ator que não é ruim, mas que não é bom, que é aquele arqueiro verde lá. O Jeremy Renner. É o Gavião Arqueiro Whatever. Pra ter uma ideia, ó, ele teve um custo de $125 milhões, só que uma receita apenas de $276.1 milhão. Um pouco mais que dobrou, só. Os outros praticamente triplicavam, né? Então... Eu acho que, assim, o principal, não é nem que ele é um filme ruim, não. Eu acho que é a perda do Matt Damon, entendeu? Eu acho que isso enfraquece. Sim, sim. Você querer ver o filme, entendeu? Sabe? muita gente falou, Kate, aquela história já não é mais, por não ser o Matt Damon, aquela coisa, ou eles iam fingir que o Jeremy Renner é o Matt Damon, pra quem, né, pra quem não tinha visto o filme, ou eles vão fazer um filme que não tem a ver com a trilogia original de forma direta. Então, a pessoa já fica tipo, ok, sabe, tudo bem. Tá bom, assim, né, vou aceitar. Não tem o Jason Bourne, não dá pra seguir a linha Jason Bourne, né, que são os pessoal perseguindo o Jason Bourne, então vamos criar algo paralelo, parecido. Existe um outro agente que ele tá perdido e a gente precisa sumir com ele, mas ele aí, assim, também ele tá fugindo. De novo, aquela história de novo do retcon. Aí eles falam que existia um outro projeto que se chamava Outcall, né? Que seria um projeto que eles seriam diferentes, porque eles não teriam os problemas do Treadstone, na verdade, assim, eles não teriam a inconsistência do Treadstone e do Blackbriar. Então, assim, eles teriam um pouco mais de autonomia, um pouco mais de emoção, mas em vez de controlar eles por meio de ordens, né, de, tipo, meio quase lavagem cerebral, eles seriam viciados em uma espécie de droga que dariam as capacidades mentais e físicas sobre-humanas que, por exemplo, o Bourne tinha. Então essa seria a explicação e o estilo, né, o que seria o projeto Outcall. Seria, novamente, outro projeto mega secreto da CIA, que o que acontece, na verdade, a história do filme tá tudo bem até que o Edward Norton, que foi uma bela surpresa nesse filme ter participado, porque eu gosto muito do Edward Norton, ele vira e fala assim, deu merda, de novo, a Pamela Landy começou a falar demais, aquela história de Blackbriar, não sei o quê. Os caras estão começando a ligar os pontos e vai estourar na nossa mão com esse negócio do Outcall. Vamos desligar tudo. Ó, pra vocês entenderem como eu não gosto desse filme, eu prefiro aquele filme The Trust do Nicolas Cage. Não. Calma, continua, cabeça. Que é o legado Bourne. Continua, cabeça. Aí, eles falam assim, bom, a gente vai ter que desligar esse projeto, a gente empurra pra baixo do tapete, e a hora que a parada esfriar, a gente traz de volta como a gente sempre fez. E qual que seria o procedimento? Mata todos os caras do projeto Outcall. Então, né, os caras que estavam na atividade usando as drogas, a gente dá uma droga que mata eles. E no caso específico do Jeremy Renner, que tava junto com, eu ia falar o Paul Dameron, que o Oscar Isaac, que é o Paul Dameron. Caraca. E o X-Men, ele é o Apocalipse. Eles estavam numa cabana lá, ele tava procurando, ele tava querendo mais drogas depois de um treinamento que ele tava fazendo. E eles mandam um míssil pra tentar matar os dois, e o Jeremy Renner sobrevive. E aí ele começa, ele vai buscar alguém, na verdade ele vai buscar drogas, porque as drogas dele acabam, ele começa a sentir a dependência, e ele vai atrás da Eve, da múmia, que eu não lembro o nome da atriz. Rachel Weisz. Isso, a Rachel Weisz. Obrigado. Que era a médica dele durante o projeto, e era quem ele acreditava que poderia, né, administrar as drogas nele. Você passa por um plot onde ela fala, olha, na verdade, o seu vício é parte de um vírus, a gente tá estudando mutações genéticas, nananana, e eu posso te curar. Então o filme meio que vai correr atrás do o Jeremy Renner, que é a cura, enquanto o Edward Norton e o povo dele querem matar ele pra apagar de vez esse projeto, porque se não apagar, a Pamela Landon, ela tá fazendo lá, eles estão fazendo várias investigações dentro da CIA por causa de tudo que tem acontecido, eles citam o Jason Bourne, aparece ele na televisão, o filme se passa 6 meses depois só dos acontecimentos do último filme. Então eles estão caçando o Jeremy Renner, e eu acho ele um filme bom. O problema é que várias das cenas a gente para e fala assim, porra, podia ser o Matt Damon, sabe? Tipo, a cena da casa é muito maneira, mas você fala, porra, poderia ser o Matt Damon fazendo então, essas paradas. Como seria melhor com o Matt Damon, né? O Jeremy Renner não é ruim como ator. Ele só é inferior mesmo porque não tem o charme da presença do Jason Bourne. Sim. Aí tem que inventar algo genérico. Isso. E essa coisa genérica a gente já tá meio acostumado com algumas coisas. Tantos filmes de ação. A franquia Bourne, eu acho que ela só se sustenta por causa do Jason Bourne. Exato. Né? Do personagem, né? Exatamente. O personagem do Jeremy Renner, ele, por exemplo, ele é mais explosivo do que o Bourne, ele é até mais engraçadinho, ele fala mais, mas ele não chega a ganhar um, sabe, ele não ganha o público como o Jason Bourne ganhou no primeiro filme. E assim, foi circunstancial, é como a gente falou, se talvez ele tivesse chamado, não fosse um filme Bourne, fosse um filme outra coisa, talvez ele até tivesse funcionado melhor e pudesse criar uma nova franquia e tal. Mas, assim, né, aí depois eles até inventam de novo um outro programa, que é depois do programa Outcall, que é o programa LARCS, que seria o programa definitivo, que seria um programa onde eles não teriam as inconsistências do Blackbriar e do Redstone, e eles não teriam a autonomia que os caras da Outcall têm, que eles atuavam meio mais, eles eram mais livres. Ele seria um cara mega leal, mega focado, e aí fica quase que a mesma coisa do primeiro filme, sabe? Tem uma cena legal de perseguição de moto e tal, mas ele termina também meio assim, tipo, ah, eles fugiram, sabe? Não resolve muita coisa. Eu queria mais saber mais, por exemplo, do filme, mais do que tava acontecendo com a Pamela Landon, que começa a colocar nas costas dela a parada, que ela traiu os Estados Unidos, porque ela saiu com o Borne, e não sei o que. Isso chegou a um ponto que isso tava mais interessante um pouco do que a resolução da trama principal, que ela, na verdade, acaba não se fechando, né? Você não sabe o que aconteceu. No final, o governo pegou, não pegou, eles só fugiram. Então, assim, ele é um filme bom, ele não é um filme ruim, ele tá longe, então, assim, ele tem cenas boas de luta, tem cenas de perseguição bem legais, ele tem a temática, assim, da perseguição dos Estados Unidos sendo filho da puta, não sei o quê, mas ele não tem o mesmo charme, não tem o mesmo catch dos outros Bourne, entendeu? Acho que esse foi o grande problema desse filme. Eu dou 5 robôs gigantes. Acho que peraí, desculpa, programa errado. Não, ele pega uma outra espinha dorsal dos filmes do Bourne, que são as tais Black Ops, seus programas secretos, e tentar matar o agente, ele pode estragar tudo. Só que, como o cabeça já falou também, não tem charme, porque não tem o Jason Bourne. E isso era uma das outras coisas que a gente gosta dos outros filmes da franquia Bourne, que é como o Jason Bourne vai poder aguentar esse tranco e mostrar que ele é fodão em frente a essas Black Ops que tem ferrar a vida dele e os perseguidores, e ele acaba ficando assim no topo, né? Agora tem um outro personagem genérico que a gente não liga, ele não é tão construído quanto a gente imagina, ele é limitado em comparação de Jason Bourne, ele precisa de remédio pra poder se manter nesse negócio aí, né, de ser um assassino tão forte, né, tão bom e tal. Isso. E aí ele acaba tendo que ajudar uma garota, uma mulher ali pra conseguir esses remédios, e no fim fica aquela coisa que pra mim é um filme meio genérico. É aquela coisa assim, eu gosto do Jeremy Renner, por exemplo, eu adoro ele nos Vingadores, claro, mas eu gosto, por exemplo, muito mais do papel que ele faz no Missão Impossível, do personagem dele, no Missão, na franquia agora, que tem nos dois filmes. Também acho. Do que no Bourne, entendeu? Eu acho que, assim, foi muito melhor pra ele ter feito... Ele fez Missão Impossível, inclusive, um ano antes, né? Que eu acho que é o Protocolo Fantasma de 2011, se não me engano. Então, assim, tudo bem, ele era um ator que tava em ascendência, né? Porque ele ficou famoso nos Vingadores, o papel dele no Missão Impossível foi bom, ele fez um papel excelente no Atrapassa, foi até pro Oscar, que é o filme tinha lá, né, o Christian Bale, o Bradley Cooper e tal. Ele fez um papel muito bom, então, assim, ele cresceu muito, mas nesse filme, por ter o peso do Matt Damon e do Bourne, que a gente já conhecia, sabe, não foi. Não é um filme ruim, eu acho nada no filme é horrível, eu falei, nossa, que merda, sabe, comparado com o que a gente já tinha, é meio, ah, ok. Bom, curiosidades, pra avançar logo pro Tente Ficar Feliz, vamos lá. Graças a Deus, eu não tinha nem comentado esse filme, eu tava aqui vendo desenho animado. Ele possui o mesmo título do primeiro livro da série Bourne, que não foi escrito pelo Robert Ludlum, foi escrito pelo o Eric Van Lustbader, embora esse filme ele não se baseia em nada do livro, assim como todos os outros anteriores também, tem nada a ver, até porque tem um Jason Bourne no livro, e no filme não tem um Jason Bourne. Pois é, ele também acontece meio que paralelo aos eventos do Ultimato Bourne, a gente vê bem no comecinho do filme ele mostrando algumas coisas, alguns desastres que foram acontecendo graças ao filme do Ultimato Bourne em Nova York, como isso é revelado a Blackbriar, e isso acaba abrindo a investigação no Senado para outros programas também, e aí isso leva a esses eventos que a gente vê nesse filme do Legado Bourne. Como a gente já tinha dito, ele não tem o Matt Damon, também não tem o Paul Greengrass, né? Ah, mas tudo bem, né, o Paul Greengrass ele acabou fazendo o Capitão Phillips, então por causa disso, que é um ótimo filme, eu gosto bastante do muito do bom, saiu em 2013 esse filme, então assim, sim. Ele não precisa ficar ocupado com o franquia Bourne, eu tô fazendo um filme bem melhor também, né. Sim. A Julia Stiles também nem quis participar desse filme, né? Fazer a Nick, porque ela tava ocupada gravando O Lado Bom da Vida e vendo a Jennifer Lawrence ganhar o Oscar. Que maravilha. Que beleza, né? Já foram cotados nesse filme aí o Shia LaBeouf, o Adam Brody, Luke Evans, Jack Gyllenhaal, Tobey Maguire, Michael Fassbender, né, pra fazer o protagonista, e no fim chamaram o Jeremy Renner, que ele também tava em alta. Tobey Maguire. Caralho. Meu Deus. Não, pô, Shia LaBeouf, velho. Não, o Shia LaBeouf até passa. Até passa, pra caraca. Pra mim, eu gosto dele. Ele passa com a média 6. Agora, o Tobey Maguire pro filme de ação, sabe, tipo, o maluco, ele é sisudo, bolado. Porra, não força. É pra ver, você tava em indecisão. O que a gente chama? Tem tanta... Esses caraca. Caras... Chama o Jeremy Renner. Ele tava em alta, né? Tá bom, vai. Tava. E olha aí, ó. Um novo filme com Jeremy Renner, junto com a direção do Justin Lin, estava em planejamento pra sair em 2016, esse ano, sequência. Só que ele foi adiado, porque vai ter um novo filme com o Matt Damon. Ufa. Mas esse projeto não foi cancelado. Ele só foi foi adiado, tá? Então, 2018, 2019 deve ter esse filme aí, vai. Provavelmente vai. Só que aí tá vindo aí finalmente um filme que a gente tava querendo ver com a volta do Matt Damon, com a volta do Paul Greengrass, né? Paulinho Grama Verde. Paulinho Grama Verde, um filme chamado só de Jason Bourne, que vai estrear esse ano, 2016. I know who I am. When we are finished with you, you'll no longer be yourselves. I remember. I remember everything. Remembering everything doesn't mean you know everything. Tell me. Just been hacked. Could be worse than Snowden. Facial recognition got a hit. Jesus Christ, that's Jason Bourne. Why would he come back now? There's a demonstration in front of the Greek Parliament building. I think she'll use it as cover. They tracked you. We gotta move. He knows things. What if he's not coming for us? What if it's something else? I volunteered because of a lie. This is Jason Bourne. I need to talk. 32 kills. People are safer because of what you did. Never gonna find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Essa parada, porque eu não procurei a sinopse desse filme ainda. Eles vão rebootar ou é uma continuação? É uma continuação, mas não tem nenhuma informação da trama. A gente só tem uma ideia vendo o trailer, só isso, né? A gente só tem mais um pôster com a cara do Matt Damon com letras em cima da cara dele e falando você sabe o nome dele. É. Você fala, porra. Pois é. Essa é uma parada engraçada, porque quando eu vi o trailer, sabe aquele respirando pesado? O gatinho. Só aquele suspirozinho. Cara, foi uma sensação boa, velho, quando eu vi o trailer. Mas a gente não tem muito, a gente até comentou já bastante da expectativa pra esse filme. Mas, cara, o diretor é bom, a gente tem o Matt Damon, o trailer, pra mim, já vendeu o filme. É, a parada agora é meio que assim, tipo, olha, ele tá voltando depois de alguns anos e vamos tentar entender o porquê, né? E aí tem, tipo, Tommy Lee Jones falando, eita porra. Que esse cara tá voltando. E eu achei até interessante, eu não sei, eu vi o trailer, eu não entendi exatamente se ele fala isso, mas ele tem uma hora lá que ele fala do Bourne, e ele fala, tipo, ah, que o Bourne teria, salvo engano, 36 mortes, né? Uhum. É, o histórico dele. E é interessante, porque ele tem um número muito baixo de mortes, se você for pensar com esses outros agentes secretos, esses outros tipos de ação desse jeito. Né? É um número, cara, 36 mortes é um número baixo. É 36 mortes pra 4 filmes, cara. Ah, mas... Não, mais. Eu acho que isso ainda coloca os Black Ops dele, quando ele ainda tava tudo. Suado, isso sim, ainda conta. Sim, mas é o seguinte, ele é um assassino, só que ele só precisa matar um alvo. É, isso é. E nos filmes, normalmente, ele só matava realmente o principal, né? O resto, ele só quebrava, né? Ele é igual o Batman, ele tipo quebra o cara e deixa o cara no escuro, na neve, sangrando. Então, se você contar assim, desses 37, tirando alguns aí dos filmes anteriores que ele tinha que matar os assassinos em causa dele, o restante é tudo morte importante. Sim, sim. Alvo direto. Sim, sim. Sem falha. Ele é assassino de infiltração. Mas isso é legal, porque é uma resolução mais interessante do que só ele ser um cara que, tipo, sei lá, o Comando pra Matar, por exemplo, lá, que tem 598 mortes, sei lá. Uma parada assim. Então eles conseguiram resolver bem, porque ele resolve, ele não quer matar as pessoas. Essa parte de ser um assassino, ele realmente só mata o cara quando ele vê que o cara não ia parar, que normalmente são os caras das operações, né? Seja Blackbriar, seja Threadstone, seja sei lá o quê. Que esses caras, eles não vão parar, independente do que acontecer. Então esses caras, ele é obrigado a matar. Mas várias vezes ele poupa os malucos. Até lá, quando ele poupa lá no segundo filme, o gordinho que manda matar a menina, ele fala, ela, graças a ela que eu não te matei. O outro cara vai, né, e fala, pô, por que você não me matou, cara? Não sei o quê. Então, assim, é interessante que ele tem uma contagem de tua até que baixa pra esse tipo de filme. Eu acho, por exemplo, o Ethan Hunt deve ter matado mais cara, se bobear. Bom, mas assim, né, esse é um filme que ele vai ter um custo de $120 milhões. A estreia dele é prevista para o dia 29 de julho de 2016 nos Estados Unidos. No Brasil, deve ser no dia antes, 28 de julho, né, numa quinta-feira, até o momento, que eu saiba, né? Uhum. A sinopse, não tem nada oficial lançado ainda até o momento. A trama oficial, do que se trata. Eu só sei que, vendo pelo trailer, ele fala mais ou menos de um mundo pós Edward Snowden, né? Isso. Que era que foi por causa todo esse vazamento de informações. Agora o mundo tá mais atento, com mais informações sendo liberadas. E como é que o Jason Bourne agora vai conseguir viver nesse mundo, né? Já que agora o governo tá de novo criando um novo programa, caçando ele. Sei lá, porque ele deve ter informações, né? Ou tinha alguma informação dele que tava mega escondida e que agora veio à tona. Uma coisa assim, que vazou. Tipo, alguma informação que a gente não sabia, mais um retconzinho. Mas, tipo, que agora ele fala, ei, caralho, agora fudeu, sei lá, tem que resolver alguma parada, alguma coisa assim. E falam pra ele, você pode ter recuperado suas memórias, mas não quer dizer que você sabe tudo, né? Exatamente. Então, sei lá, ou querem apagar ele, ou sei lá, ele pode descobrir mais coisa. Não sei, não tem nada da trama oficial ainda, não, até o momento, né? Quem sabe um pouco depois que sair esse podcast, que acaba saindo alguma ideia da trama oficial. Sim. Mas expectativas pra esse filme, tô gostando. Acho que vai ser legal. Vai ter a volta do Matt Damon, tá legal? Ah, é. Ele tá bem velho, porra. Ele deve ser maneiro. E o Paulinho Grama Verde, eu acho que é aquela coisa, né? A gente só tem que esperar o melhor. Até agora eles não decepcionaram a gente. Não, isso é importante. A gente tá falando de um salto grande do último filme do Matt Damon, que foi 2007. Muita tecnologia aumentou. Hoje a gente já tem muito mais uso do GoPro, por exemplo, pra fazer as cenas de ação. Até os próprios celulares, tá ligado? Sim. Você tem um jeito de gravar diferente. Por isso que eu acho que esse filme vai ser legal. Várias cenas do trailer, né, do teaser, você já consegue ver que eles usam uma câmera diferente, porque o Bourne sempre tem aquela jogada de câmera diferente, né? Sim. Então você já vê um close bem próximo da cara dele, como se o cara já estivesse usando a GoPro e tudo mais. Pô, eu acho uma parada legal pra caramba. É uma pena que o título ficou só Jason Bourne. Era tão legal os títulos da forma como eram anteriormente. Tá certo que se fosse seguir a ordem dos livros, o filme teria que ser chamado A Traição de Bourne. The Bourne Betrayal. Sei lá, acho que não faria sentido. Não sei. Talvez. Sei lá, não sei, né? O legado Bourne até que faz sentido, é um legado mesmo. Nhe, mas ok, vai. Mas esse aqui só diz um Bourne, sei lá. Sabe o que seria uma surpresa pra esse filme? Teria aquela coisa, tipo, da gente... De ser bem comum é que se o vilão desse filme fosse o Christopher Waltz. Porra, né? Porque... de novo? Caramba. Eu não ligo. Eu não ligaria se o vilão desse filme fosse o Christopher Waltz, entendeu? Eu soube que ele era um bicho bruto pra caralho, tá ligado? Ele, acho que estrelado, subiu a cabeça. Eu acho que ia ser um... Novamente, ele ainda fala assim, Mr. Bond. Pera, errei o filme, né? Mas eu acho que não ia dar nem tempo, porque o James Bond ia se fuder. O Jason Bourne ia dar um tiro na cabeça dele, tipo, sei lá, 2 km de distância. Ah. Não ia rolar, não ia ter essa parada. Eu não sei quem vai fazer o vilão desse filme. Eu só sei que o Viggo Mortensen, ele já foi chamado pra fazer o papel de vilão, mas eu acho que não deu certo, que eu não vi o nome dele nos créditos, né, do elenco. Então, imagina o Aragorn fazendo o vilão, sei lá, com aquela voz fina, né? O Aragorn. Pequenas curiosidades, só pra falar rapidinho, né? Algumas a gente já falou, tem o Matt Damon, Paul Greengrass, tem título era pra ser chamado A Traição de Bourne, se for seguido os livros, teve o trailer, o primeiro trailer anunciado no Super Bowl 50, olha que legal. Então, se o trailer do Super Bowl saiu Pokémon e saiu Jason Bourne, já tá bom. Isso, é. Pra fechar, gravações em Las Vegas, Berlim e na Grécia, que na verdade não foi na Grécia, foi nas Ilhas Canárias, só pra simular. Só pra simular. O pessoal tava em crise econômica, tava em briga lá, não, vai na Grécia não. É, não vale a pena, né? Galera, vamos fechar esse podcast agora, falando as nossas considerações finais dessa franquia. que a gente gosta, tirando o Tente que não gosta do último filme lá do Legado Bourne. Ah, não fode, é uma merda, velho. Ok, então vamos lá, considerações finais. É muito bom o Jason Bourne, é uma trilogia por enquanto, né, até lançarem o filme agora dia 29 de julho. É uma trilogia muito boa de filmes pra você assistir, pra você se divertir. Todos os filmes estão disponíveis no Netflix Brasil. Netflix. Com exceção do 4, que o Tencho não considera. Não, porque é uma merda. Ou seja, todos os filmes, né, Tencho? Exatamente. Ele não tá disponível porque é uma merda. Todos os filmes que importam estão disponíveis no Netflix. Tá bom, tá bom. É bom, você pode maratonar eles, ou você pode assistir um agora e um no mês seguinte, que você vai conseguir lembrar de tudo. É, só toma cuidado com os nomes, porque como eles não têm indicativo de 1, 2 e 3, você pode falar, caralho, é a conspiração, a identidade. É, segue pelo ano, segue pelo ano de publicação. Mas o filme, a gente já disse aqui, a gente já elogiou muito, a gente já elogiou a direção, a gente já elogiou a atuação, as lutas, música, modo da a continuidade das cenas. A gente já falou muito bem, a gente já deu spoiler pro caralho, mas tipo, isso, os spoilers que a gente deu não vão tirar o prazer de você assistir o filme, que você vai continuar tendo uma excelente sensação, quase sexual, de quando você estiver vendo Matt Damon sentando a porrada nas pessoas. Nossa, que analogia, caramba, viu? Nossa senhora. É, então. Que tipo de pessoa você tem prazer sexual fazendo isso? Meu Deus do céu. Seu masoquista. A gente já comentou isso aqui, acho que nós três estamos gravando aqui, somos muito fãs desse gênero de filme, né, que são filmes de espionagem, seja ele na forma que for, seja ele 007, seja Missão Impossível, seja o Bourne, que é muito mais real, mas eu tenho um carinho especial pelo Bourne no que tange a ser um filme, como a gente falou, mais real. Ele é um filme que eu lembro que quando eu assisti sem expectativa nenhuma, então ele não vinha com aquela carga do 007, de já ter uma coisa muito estabelecida e não sei o que, ou até Missão Impossível, que já era um grande clássico. Então, você já vai assistindo com uma certa carga. O Bourne, quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti sem expectativa nenhuma, eu me surpreendi muito. Ele é um filme que, pelo menos assim, eu sempre gosto, porque em casa ele é uma unanimidade, então ele agrada, eu acho que ele agrada muito bem o público de maneira geral, assim. Apesar dele ser um nicho, que seria um nicho de investigação, um pouco de espionagem, ele é tão bem construído, ele é tão bem tecnicamente, que qualquer pessoa, mesmo que ela não goste, ela vai pelo menos se importar e querer terminar aquele filme. Ela não vai conseguir largar, porque o plot é sempre bem trincado, é tudo muito amarrado, você quer saber pra onde aquilo vai, como aquilo vai se desenvolver, como que o Bourne vai escapar daquilo. Então eu acho que isso são méritos incríveis de toda a produção. Eu acho que assim, é o filme da carreira do Matt Damon, é o filme que lançou ele, que possibilitou ele fazer outros grandes filmes, filmes que podem nem ser tão bons, por exemplo, porque eu gosto muito, porque o próprio 11 Homens e o Segredo da Franquia, eu acho muito bom. É legal, eu adoro, acho legal. Eu adoro. Apesar de ter toda a questão da galhofa, né, e a gente tá falando aqui, mas possibilitou ele a concorrer a Oscar, tá fazendo grandes filmes, a ser perdido por aí várias vezes e ter que ser resgatado, né, pelos Estados Unidos mais de uma vez. Então, assim, é uma recomendação muito forte, assim, pra, é porque é uma franquia recente, é uma franquia que ela ainda é atual, ela envelheceu muito bem. Eu reassisti todos os filmes. Sim. O primeiro envelheceu de uma maneira, assim, o primeiro tá com 14 anos, envelheceu muito, muito bem, principalmente, como a gente falou, por ter efeitos práticos, ter sido feito coisa com pouco CG, pouco efeito especial, tudo ter sido feito em alocações de verdade. Sim, sim. Tudo, então, tudo funciona muito bem e eu acho que vale a pena dar uma chance. Talvez você assista esse, goste e tenha vontade de voltar, e eu acho que vale a pena. Até o 4 eu acho que vale a pena, eu acho que é válido, assim. O Tencho não gosta muito, eu confesso que... Não vale, velho. É o mais fraco dos 4 filmes, provavelmente vai ser o mais fraco dos 5, mas eu acho que vale. É o mais fraco do único filme que ele é. Não fode a cabeça. Tá bom, mas é isso. Assistam os 3 primeiros, talvez o 4, quem sabe, mas é isso aí. Eu queria falar que eu gosto muito dessa franquia. Eu tenho meu box de DVD, né, com os 3 primeiros filmes. O 4 não tinha saído antes, então eu acabei não comprando. Acho que faz bem eu não comprar, tá bom? Deixa assim. Eu não odeio o 4 como o Tenshi odeia, mas eu acho que ele é realmente inferior, porque ele merece ser inferior, porque ele não tem o charme que tem os outros filmes da franquia Bourne. Às vezes nem merece ter o título, embora o título faça sentido. Mas assim, eu gosto muito da franquia Bourne com Matt Damon, porque ele tem uma coisa que eu gosto muito em filmes, principalmente os de ação, que são os efeitos práticos. Eu adoro muito essa parte. Não gosto muito quando ele é um exagero, a dependência demais do CG, até mais filme de ação. Então por por isso é um tipo que eu gosto. E, como eu já disse, ele é uma espécie de referência aos filmes de ação que vieram a seguir, na sequência. Porque tanto a sua ideia de luta, com consultoria técnica de como se deve lutar, combater, e também as suas fugas espetaculares, suas cenas espetaculares de fuga de carro, que também todo mundo adora usar, copiar, se inspirar, né, nos filmes do Jason Bourne. Então, por isso que eu acho que é uma franquia muito importante. Quando eu soube do que é o Identidade Bourne, ele já tinha sido lançado faz um tempão, mas eu via tanta gente falando tão bem desse filme que eu acabei vendo esse filme, gostei pra valer, curti a Supremacia Bourne, acabei curtindo mais ainda agora que eu revi Matando a Saudade de Berlim. Ah, que legal. Ok, chega desse mundo babaca. E por fim, Ultimato Bourne, que é um filme tão legal, cara, e merecia os Oscars também, que ele merece demais. É por isso que eu acho um filme com muitos elogios, e eu tô, por isso eu tô esperando bastante esse próximo filme, Jason Bourne, tá vindo agora, logo, logo, vai ser legal, vai ter duplinha de ouro lá, nosso amigão Matt Damon e o senhor Paulinho Grama Verde. Exatamente. Pois é, né? Então, espero muito desse próximo filme que tá vindo, espero que venham novos filmes, quem sabe um dia, né, não sei, podia vir, né, mas eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado muito desse podcast, espero que vocês gostem muito dessa franquia, se você não gosta do legado, Bourne, ok, beleza, eu entendo também, não tem problema nenhum de não gostar daquele filme. O maior problema é gostar dele, né? Bom, mas é isso, então galera, manda e-mail, manda comentário, siga a gente no Facebook, siga a gente no Twitter, e é isso, né? É isso aí. Aí, pessoal, até a próxima. Valeu, galera, falou e fui. Até. Falou, pessoal! Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, que é o Sage. Que é o Jim. Bom, começando nossos recadinhos de sempre, né? Vamos agilizar um pouquinho. Falando que se você escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E para mandar o seu e-mail e aparecer aqui no cast junto com a gente, você pode mandar o e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast. Podcast e também no nosso grupo do Facebook groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, a gente sempre tem o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. E aquele último aviso de que tá chegando logo, logo um podcast aniversário. Ajude a gente a montar esse podcast mandando perguntas para o ask.fm/projetoxpodcast e o mepergunte.com/projetoxpodcast. Finalzinho de agosto sai esse podcast, então mandem mais perguntas que dá tempo. Recados. Recados, temos dois recados, né, Odin? Dois recadinhos. E quais são os dois recadinhos, Seiji? Primeiro recado que saiu um Projeto X Playlist número 68 sobre os animes da temporada de primavera de 2016. Foram os animes da temporada que acabou recentemente. Muita música legal e muito comentário de animes que são bons, viu? Eu gostei bastante. E o outro recadinho aqui é que você, né, Seiji, participou de um podcast lá no Nerdopolicast. E sobre o que era o cast, Seiji? Era o desenho antigo das Tartarugas Ninja, aquela desenho da década de 80, cara. Muito legal. Muito legal, hein? Eu gostava daquela coisa. Então, não esqueçam de dar uma conferida. Link na postagem. Mas vamos para os nossos e-mails, né? E-mails com feedback do último podcast, que foi sobre o Fuller House. Sim. E o primeiro e-mail aqui é do Rodolfo Alves e ele começa assim. Olá, pessoal do PXP. Aqui é o Rodolfo Alves, 25 anos, Rio de Janeiro. Bom, achei Fuller House uma série bem mais ou menos. A série tem até umas paradas legais, cenas engraçadas e tudo mais. Porém, no geral, eu não me diverti tanto assim. O humor da série é bem inocente, simples. Com isso, faz com que algumas pessoas que já estão acostumadas com o humor mais atual podem achar bem chato. Bom, no fim das contas, a série cumpriu o que se propôs. E fazer isso é o que importa. É, foi uma série que pra mim resgatou um pouco a nostalgia, né? Quanto à semana que vem, o cast vai ser sobre a série de filmes Bourne. Oh yeah, tá certo. Oh yes. PS. Gostei do podcast passar a ser quinzenal. Acho que vai fazer bem, até pra qualidade das edições. Aquele abraço e fui! Sim, lembrando que essa mudança de quinzenal está prevista pra acontecer depois do 200. Vamos ver, espero que esse negócio funcione. Mas muito obrigado, Rodolfo Alves, pelo seu e-mail, por toda essa mensagem. Você acertou o chute. E pena que você não gostou tanto assim do Fuller House, mas eu acho uma série legal. Eu gostei bastante. O próximo e-mail é uma mensagem bem curtinha do Rafael HQ. Acho muito bem-vinda a ideia da mudança de periodicidade do podcast para quinzenal. Afinal, a vida não tá fácil pra ninguém. Realmente, tá osso, tá complicado pra todo mundo, viu? Staff que tá com a agenda muito cheia. Sobre o cast dessa semana, nunca me interessei por essa série, né? Fuller House, no máximo vi um ou dois episódios do SBT, a 3 é demais, e também não vi essa nova versão do Netflix. Mas pra mim, eu acho uma série legal, Rafael HQ. Eu acho que vale a pena dar uma espiada. Eu gostei, vai. E o cast da próxima semana será sobre o CSI Miami. Não, não é. Por mim, eu não faço, cara. Aqui específico, né? Não, não é sobre a série CSI. Não, é sobre o CSI Miami. Tem que ser sobre o Miami. Não, pra mim, não, eu não faço. Eu acho essa toda a série CSI a mesma coisa, no fim das contas. Eu já me cansei dela. É, ainda mais que você é engenheiro químico. Deve aparecer uns absurdos ali que não deve descer de jeito nenhum pra você. Nossa. Nossa, algumas análises ali, cara, de composição que saem no instante, cara. Os químicos ficariam muito felizes se esse negócio fosse daquela forma. Você botou a substância que você não sabe, foi lá, segundo já saiu o resultado. Olha que maravilha. Então, você já sabe. Daí não ia precisar mais de cientista, né, cara? É, né? Deixa pra lá, vai. Mas valeu, Rafael, aqui por todo esse seu e-mail. Muito obrigado por tudo. E o próximo e-mail aqui é do Thales Martin, e ele fala assim no e-mail dele. Olá, pessoal do PXP. Aqui é o Thales falando sobre o cast 197, ou seja, o último que saiu. Isso. Eu assisti Full House quando tinha 6 anos de idade. Assistia na cronologia a lá Silvio Santos no SBT. Não me lembro muito da série, mas lembro de rir muito assistindo ela com minha irmã. Vou tentar assistir Fuller House com ela. Pelo que foi comentado no podcast, a série está muito boa. E falando sobre a transição do PXP de semanal para quinzenal, no começo fiquei triste. Mas como gosto de sempre ver o lado bom das coisas em tudo, imagino que essa transição irá ajudar a aproximar a staff do PXP com os ouvintes, pois acredito que teremos mais tempo para mandar e-mails para a caixa de entrada. E com mais tempo, mais pessoas enviarão e-mails. Pegando o meu caso, por exemplo, eu não consegui enviar um e-mail para comentar sobre o cast de Makoto Shinkai, por falta de tempo. E sem contar que, como o Seiji disse, essa transição é para aliviar a agenda da staff. É o ponto mais principal. Pau, cara. Nossa, tem que aliviar bastante. Tá osso mesmo, tá complicado. Tem. Uhum. E gostaria de saber se alguém da staff do PXP está achando ReZero, um anime que saiu na temporada passada. Eu tô vendo, o Mugi também tá vendo o anime, muito bom, queridinho. O episódio dessa semana foi fantástico, o episódio 15, meu Deus, o melhor episódio desse anime. Cara, eu surtei, sério, fantástico. Caso alguém assista, vou deixar um meme anexado no e-mail. Muito quando vi. Eu também. Caso ninguém assista, será um momento de vergonha alheia. Eu entendi a piada da imagem, no meme que você mandou, Thales Martins. Pequenas críticas, legal. E ele termina aqui o e-mail falando: PS, não faço ideia se a staff é com F ou com 2. É com 2. Mas por garantia vou deixar 2. Melhor souber do que faltar. Ok. Grandes abraços a toda a staff do PXP. Até a próxima. Yay! Obrigadão pelo seu e-mail, Thales. Muito obrigado, cara. Valeu por tudo. O último e-mail desse caixa de entrada é um e-mail muito interessante, muito legal. O foco dele não é do último podcast, mas de um podcast um pouco mais anterior, que é a resposta sobre o Anohana. Mas eu acho que vale muito a pena ser lido esse e-mail. O e-mail é do Lucas Costa. Olá, jovens. Meu nome é Lucas Costa, 24 anos, brasiliense, psicólogo comportamental. E enquanto o luto for um tabu, ninguém vai estar preparado. Aqui ele vai fazer toda uma análise psicológica sobre o Anohana. Queria dizer que vocês andam sendo motivo de eu voltar a acompanhar animes. Acompanho o podcast até os spoilers, depois volto com o anime assistido. Chorei muito com esse anime, o Anohana, não por ter tido uma perda próxima, mas pensava em duas situações. primeiramente por um paciente atual que está há 2 anos sofrendo por uma perda recente e pelo medo de morrer deixando coisas inacabadas para trás. Isso foi muito bem retratado no último episódio, quando o Jinta se desespera em levar a Mema para que todos possam se despedir e a Mema tenta se despedir de forma apropriada. Queria contribuir analisando o anime a partir das 5 fases do luto. Vamos lá. Primeira fase é a negação. Certo. O Jinta tenta acreditar que o fantasma é uma ilusão ou algo do tipo, ignorando o fato dela estar lá. O natural para qualquer pessoa é primeiramente negar que um ente querido morreu, tentando encontrar fatos que indiquem que a informação está errada. Verdade, cara. A segunda fase é a raiva. Sim. O Jinta se questiona por que ela está lá, por que apareceu para ele, por que naquele momento. A raiva é mais apresentada por outros personagens, principalmente o Atsumo. Após entender que a pessoa morreu, vem o ódio do ocorrido, da situação, de alguém que poderia ter feito algo diferente, de você mesmo, porque eu, senhor. A terceira fase é a negociação. Todos tentam descobrir um meio de mandar a Mema para o paraíso, além de tentar fazer algo para que toda a sua vida mude. A pessoa tenta negociar com Deus, universo, uma entidade superior, que se isso não acontecer, se a pessoa sobreviver, ressuscitar, ou que tudo aquilo seja um sonho, ela vai mudar, fazer tudo diferente, para ganhando com esse ser superior. A quarta fase é a depressão, que cada personagem vai caindo em uma fase, ficando isolado e depressivo, desistindo da Mema e de sua própria vida. Entendendo que nada a negar, a raiva ou negociar vai fazer com que a pessoa mude, ela entra em um estado depressivo, sentindo que não existe mais felicidade no mundo. A quinta e última fase é a aceitação. Todos se declaram para a Mema e são sinceros com seus sentimentos. O esperado do luto não é que se esqueça da pessoa, superar a perda, mas somente aceitar que isso aconteceu, entendendo a realidade como realidade, assim podendo dar seguimento à sua vida. Não necessariamente todos passaram por todas as fases. O importante é somente não estagnar nas fases de 1 a 4. Cara, legal. Gostei bastante de toda essa análise que ele fez. É decente. É, né? É que ele continua falando aqui, ó, um trecho. Abre aspas. A resolução do estágio exige a vivência de sentimentos e pensamentos que o indivíduo evitava. A tarefa do psicólogo é permitir que o paciente vivencie o luto. Fecha aspas. Aqui de um link de um site muito legal, né? Nós para uma matéria aqui, as 5 fases do luto sobre a morte de Elizabeth Kubler-Ross. Ele passou o link e a gente vai deixar o link na postagem. Pessoal, dá uma lida. Ele fecha aqui falando aqui, ó. Além disso, o sentimento de luto não ocorre somente na morte, mas com qualquer perca significativa, como término de namoro, demissão de emprego, reprovação no colégio. E pra finalizar, vou deixar uma missão. Sabendo que só se vive uma vez e para cada pessoa que você encontra na vida, que você muda a vida dela em algum nível, deixa um legado, minha pergunta é, se vocês tivessem só hoje com uma única frase, qual o legado que vocês deixariam aos seus ouvintes? E aí, Jim? Algum pensamento? Espalhem o podcast adiante. Tem que passar pra frente. Passem pra 2 ouvintes, pelo amor de Deus, né? Passem pra 2 ouvintes. Essa é a frase. Caramba, porra, isso é sua mensagem profunda. Claro que é profundo, cara. Minha é pra mim assim, se divirtam. Escutem, se divirtam, tem muita coisa legal. Só não façam podcast porque é um terror, cara, na boa. Mas escutem podcast. Não, mas é que tá, Seiji. Ah. Por que, que a minha frase é profunda? Porque se a pessoa não gostar do podcast, ela não vai passar pra frente. Ah, olha. Então, pra você passar pra frente, você tem que gostar e você está compartilhando a sua felicidade pra frente, ao mesmo tempo que deixar a gente feliz, porque aumentou os downloads. Isso é o mais importante dessa história. Isso é o mais importante, mas... Tá certo. Muito obrigado, Lucas Costa, por toda essa sua análise profunda que você fez aqui. Muito obrigado desse anime, de todas as fases também, né, que ele falou do luto. Gostei bastante. Valeu botar isso em destaque aqui nesse caixa de entrada. Valeu, cara. Isso aí. Vamos terminar esse caixa de entrada, né, falando rapidinho aqui. Pessoas que acertaram as dicas acabaram sendo o Pablo Neves, meio curtinho, que nem deu pra ler aqui a caixa de entrada, e o Rodolfo Alves. Abraços também pro Rafael Taira, que comentou esse podcast. O único que comentou, uma pena... É, mas valeu. Faz parte. Pois é, e pra fechar, Odin? Pra fechar, a gente vai pegar aqui e explicar as dicas. Sim. E que as dicas eram Amnésia, Ação e Cia. O podcast que vocês acabaram de escutar foi um podcast da franquia de filmes Bourne. As dicas têm tudo a ver com essa franquia Amnésia. O Jason Bourne, ele sofre de amnésia. Ação é um filme cheio de ação. E Cia, a Cia tá muito envolvida nessa história. Sim. Um podcast bem legal, bem curto. Espero que vocês escutem e vão gostar bastante, né? Sim. E as dicas da próxima semana gente não vai deixar a dica. Espero que o podcast saia tranquilo, de boa. A gente pode deixar uma dica não oficial falando que é um número legal. Aham, verdade. Só isso. Aham. Se der tudo certo. Mas é isso, galera. Continue mandando e-mail, continue comentando, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter e é isso. Tá bom, galera? Valeu, fui. Até semana que vem, por enquanto. Falou. Até semana que vem e espalhem o podcast. Valeu, fui.